Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd sem voz, mas ainda jovem e ainda nerd. Olha aí, não sei se é tão jovem. Aqui é a Azaghal e, como sempre, eu, a cada 50 programas ou quase isso, eu digo, quem diria? Né? Sim, nerds, nós estamos na edição 250 do Nerdcast! Isso não significa nada. É, exato. Na verdade, nem a 250 já é bem mais na frente. É porque tem os episódios A e B, né? É, mas vamos comemorar de alguma forma, mas, né? Neste mês de março de 2011, estamos fazendo um aniversário, porque o Nerdcast começou em março de 2006. Olha aí. Então, realmente, é o aniversário de 5 anos do Nerdcast, Azaga. Olha só. Olha. Quem diria? A gente quer, em primeiro lugar, agradecer a todos os nossos amigos do peito, que são amigos do peito, esses caras, cara. Todos eles que colaboraram durante esses 5 anos com o Jovem Nerd por pura amizade, amor fraternal entre amigos. Vem aqui toda semana, estão sempre dispostos a gravar com a gente. Esse Nerdcast é dedicado a vocês, nossos amigos do peito, cara. Vocês são fodas. Muito obrigado por essa cumplicidade que vocês tiveram todos esses anos conosco. E para os nossos fãs e ouvintes que se divertem tanto e elogiam tanto, fazem críticas construtivas para que a gente cada vez melhore mais. Obrigado por essa lealdade que vocês têm ao Nerdcast, ao Jovem Nerd. Sempre repito isso aqui, somos pessoas realizadas, graças a todo esse feedback, todo esse barulho que vocês fazem em volta do trabalho da gente, né, Azaghal? Por falar em ouvintes, o Caio Iô. Mandou uma ilustração maneiríssima. Ah, é? Olha só. Em 8 bits, sei lá. Pixel por pixel, como ele chama. Aham. Uhum. Também, cara, neste post, se você tá ouvindo esse Nerdcast pelo feed, vai lá no Jovem Nerd. Neste post tem o vídeo do João Carlos Fernandes Vasco, que já fez vários vídeos em 3D da galera do Nerdcast. E ele fez um em homenagem a esses 250 episódios. Ficou irado. É muito, muito maneiro, cara. Muito obrigado por esse presente. Nerds, aproveitem aí e vejam o vídeo dele. Agradecemos também a equipe do Nerd Track, o Danilo Martins, Rafael Dons e a Ariadne Gomes, que mantém esse site colaborativo tão legal, onde as pessoas colocam suas frases preferidas e músicas do Nerdcast. A gente fez toda a triagem deste episódio baseado no que a galera escreveu lá nos votos e tal. Então, muito obrigado, foi muitíssimo útil. E aproveitando, se você por acaso está sendo apresentado ao Nerdcast nesse programa, você não conhecia, sim, saiba que também existe o Jovem Nerd, o site. Exato. A Nerd Store. Ah, importante. Importantíssimo. E o Nerd Office, que são os vídeos semanais que nós fazemos. Isso, então tudo se encontra lá no jovemnerd.com.br. E é isso, né? Agora ouçam os melhores momentos dos últimos 250 episódios. Não, dos últimos 50. Mas a gente chama de últimos 250 episódios. O melhor de 250, que não são 250 nem os últimos 50. Isso, não faz sentido nenhum. É o melhor da última leva. Exatamente. Se não fosse o crime, muita gente morria de fome. O vagabundo é quem garante o pagamento dos homens. É ou não é? São Lourenço tem histórias de trambique. Cara, eu conheço uma. A começar por essa historinha que as águas são boas pra saúde, né, cara? Se o trambique já começa daí, né? Uma água, pô, fedorenta pra caceta. Pô, tu vai viver eternamente bebendo aquela porra. O primeiro trambique é aquele que apareceu no jornal, né, da TV, no telejornal. Do Mel. Eu caí. Ninguém tá doente à toa, cara. A saúde, ela foi muito prejudicada. E a gente comia muito mel lá de... Porra, o mel era um negócio. A gente ia pra São Lourenço e comprava aqueles mel daqueles capiais. Porque o capial nunca vai te sacanear. Porra. Não. Jamais. Ele realmente... É roceiro, gente. O cara era ingênuo, o cara simples. É a história do bom indígena, não. Do bom selvagem, né? Isso, exato, cara. O roceiro virou selvagem. Acredita que o cara vai pegar... O cara não vai pegar e te transformar açúcar em mel e te vender aquela merda altamente tóxica pra... Não, ele vai realmente ordenhar todas as abelhas e tirar o... Ordenhar! Vem cá. Vou amarrar sua patinha, vem cá. Aqui, tem que amarrar uma abelhinha filhotinha do lado, né? vem cá, abelhinha, vem cá. Mas aí apareceu no jornal, o cara foi... O repórter, onde tu compra esse mel? O cara, o capial saiu correndo. Saiu correndo. De onde vem esse mel? Qual a procedência desse mel? A gente fez um... E aí a reportagem pegou o carro e ficou atrás do cara durante 20 minutos até o cara não aguentar mais correr. O cara correndo na estrada, né? No paralelepípedo. O carro atrás. O carro atrás com a câmera. O cara não tinha pra onde ir, que nem galinha que corre reto, não consegue ir. E aí... Onde você compra esse mel, senhor? Eu não sei a procedência, não. Mas o senhor não falou que era purinho, purinho da roça? É purinho. Purinho, é purinho da roça, mas eu só compro pra revender. Eu compro pra revender. E aí levaram pro laboratório, porra, tinha merda, tinha milho, tinha capim. Não era mel. Era outra porra. Era os caras açúcar derretido. Eu comprava tudo mesmo. Pô, minha vida inteira, meus pais traziam um engradado dessa porra pro Rio de Janeiro. Era quando eu ia embora de São Lourenço, eu sempre tinha uma caixa de mel, um canário e queijo pra caralho. O carro parecia um circo, cara. Fedendo aqueles queijos, aquela... Ah, e sempre tinha uma garrafa daquela de cachaça torta, sabe qual é? A mansa sogra. Pedia na funda. Sempre, cara. Vi o canário cantando, o queijo fedendo. Que época. O golfinho, ele é um animal agressivo, só que inteligente. Então ele te mata e esconde. Então você tem que assinar essas paradas. Porque se vou nadar com um golfinho, tu segura na barbatana e na nadadeira. Se ele mergulhar contigo, ele te mata e te joga num buraco. Ele vai subir, faz uma pirueta e tu anda, ah, que ótimo. Ninguém percebeu que tu morreu já, cara. Ela solta lá os ovos delas, e esperma e tudo na água? Esperma não. Esperma é foda. Não, esperma não. Ela começa a tocar. Ué? Espermatozoide. O quê? Não solta esperma na água, cara. Aí sim seria um terror foda, cara. Ai, cara. É, mas não é o... Caraca, esse é um terror pornô, cara. A praia no Japão, todo de brinquedos, cara, né? Cada água-viva dessa porra que você mata, ela consegue reproduzir mais 1000, cara. Então você mata uma, ela agride o cara que matou ela, na cara do cara. Se isso já não fosse suficiente... Eu achava que era tudo a mesma merda. Se isso não fosse suficiente, ela ainda solta mais 1000, cara. O mercado de ações seria a classificação mais alta de risco que existe. Acho que puteiro com cocaína. Porra. Um bingo. Calma. Vamos falar de atividades lícitas apenas. Calma só. Investimento... E é engraçado que a gente tem frases chavões, assim, pra encarnar o personagem, né? É. Então, eu sempre que vou, sei lá, gravar um comercial, alguma coisa assim, do Dragon Ball, né? Uh-huh. Eu sempre falo pra mim mesmo, oi, eu sou o Goku! Aí eu acho o timbre, ah, beleza, é aqui. Pra você pegar, né, o timbre, né, toda a energia da voz. Se você ganhasse R$1 pra cada vez que alguém te pede pra você fazer o Kamehameha, qual seria o tamanho da sua fortuna? Olha, eu ia estar bem na fita. Eu ia estar bem na fita. Mas, então, me dá a sua conta que eu vou depositar R$1 aí. Pra... Eu vou fazer da saga que eu mais gosto, né? A do Freeza. Eu vou tentar matar o Freeza de novo. Aqui. Ah, tá. Caraca, muito bom. Atenção, música! Oi, eu sou o Goku. Não era com você que eu estava falando, seu maldito? Ah, Freeza, eu vou acabar com você agora! Kamehameha! Muito bom, emocionante demais! Muito bom! que uma vez teve um vazamento de gás lá no nosso apartamento. Aí eu chamei a SEG, a companhia de gás. A Agatha também, ela chegou pra tumultuar, né? Chegou me dando tapa na cara do porteiro, chamando, interditando o gás do prédio. Caraca, não. Aí o que acontece? A companhia de gás é ignorante, né? Eles vão lá e aí lacraram o gás do vizinho, sabe? Falei, esse aqui tá vazando também, vamos lacrar. O cara chega em casa, só tem água fria. E aí, quando eu tava no banheiro, eu ouvia o vizinho tomando banho, assim. Eu ouvia ele pulando. Que merda! Sabe quando a pessoa... Ai, ele pulando, sabe aquele barulho de pé batendo na água e... Viagem pra região dos lagos no verão. Você comenta tanto. Irmão, isso é fadado ao fracasso, sempre. Uhum. Você sempre vai pegar engarrafamento com umas quatro cuecas dentro do carro, uma fedentina do caralho, e você vai ficar pensando, por que eu não tô em casa, maluco? Tô aqui com esse filho da puta comendo Cheetos do meu lado. Você volta pra casa com areia na mala. Você não consegue entender. Porra, por que tem areia dentro do bolso da minha calça jeans que eu não tirei da mala? Mas tem. Você toma banho e parece que do chuveiro sai água com areia. Isso quando tem água, né? Quando não acaba a água aí na região dos lagos. É, claro. Todos os fudidos do mundo, inclusive você, que é um babaca, foi pra região dos lagos. Aí o que acontece? Falta água. Aí você tem que ficar ouvindo aquele tio. Não, mas isso nunca aconteceu. Primeira vez. O que aconteceu, cacete? Você veio aqui há 20 anos. Porra, ano passado não teve água. Ano retrasado não teve água. Porra, por que você não fez um poço artesiano, seu filho da puta? Comprou tudo de cerveja, seu merda. Comprou tudo de patinho e de chão pra fazer esse churrasco duro. Agora a gente tem que ficar fudido 3 dias sem tomar banho. Tem que tomar banho com água mineral, porra. Era a própria nave dos Vogons, né? Que estavam lá pra destruir nosso planetinhas. Vocês não precisam contar a história. Bom, eles vão parar no espaço e resgatados... Ei, tomei bronquinha! Não, que bronquinha! Tomei bronquinha! Fiz spoiler! É, muito bom, cara. Todo programa agora vai ter a dica, porque ela é rebelde. Eu não tava falando de você. Olha, Jovem Nerd, de... tua máscara vai cair hoje. A minha bu veio fechar a porta, tá? É, galera, aqui é o Carlos Volto. E eu não consigo imaginar como uma conversa entre amigos se tornou um sucesso tão grande, chegando ao ponto de eu estar dando autógrafos até no livro do Eduardo. Pô, sem poder. E é uma coisa muito boa a gente poder reencontrar vários amigos distantes, amigos até novos que se juntaram com o passar do tempo, se juntaram ao elenco. E, pô, eu que tô aqui desde o começo, só espero que isso se torne cada vez maior. E como uma dádiva dos ninjas, nós poderemos amanhã dominar o mundo. Eu quero falar de um monstro famosíssimo que só nerd que é nerd conhece. Eduardo Spohr. Eduardo Spohr? Caralho! Não. Tudo bem que já desvendou que o porco era ele, né? Que tava fazendo as paradas, mas aí também tinha sacanagem, né, cara? Monstro flatulento. Agora você passou dos limites. Não, mas o cara tem olheiras, mas não é pra tanto, né, cara? Não, eu tô chamando a atenção dele. Pô, que ele só conhece. Amizade. Pô, só amizade. Entendeu? Vou à categoria épica agora. Aqui é o Tucano e eu sonhei que tava acordado, acordei pra ver, tava dormindo. Desde o começo do ano eu conheci uma menina chamada Bruna, vulgarmente conhecida como Pelanquinha. Puta que pariu! Cara, tá sacanagem. Assim, que porra é essa, cara? Tava conhecendo uma velhaca? Não, falou, chamou a velha de garota. Mas... Bruna Pelanquinha. Não, mas destruiu. A Bruna devia ter uns 150 quilos, aí fez uma operação de estômago. Não. Com o pescoço de vagina. Pescoço de vagina. Coitada, pelo. Brincadeira, Bruna. Brincadeira, Pelanquinha. Brincadeira são teus amigos, porra. Que me chamou a atenção, realmente. Não tem como não olhar a mulher pelanca humana, né? Ai, gente, que horror! Coitado. Depois de umas 3 semanas conversando e ficando amigo, ah, um provável erro, eu diria acerto, já que a mulher era uma pelancuda, me declarei pra ela. E ela me rejeitou porque já tinha um rolo. Olha aí. Olha, velhaca, olha aí. Tá foda, pelancuda tá demais. Porém, continuei seu amigo e continuei a investir nela. Tudo errado, né, cara? Foi todo errado. Foi na pelancuda da sala. Ficou amigo, a mulher deu toco, o cara continuou. Caraca, que cara autodestrutivo, cara. É feitiço. É muita ciência do esporte aí na cabeça. Né? Nas aulas, ela sempre me dava condição, fazendo lá, esses caras. Fazendo cafuné, porque toda avó faz isso. É o hábito. É. Começar de novo, né? A velha, o marido velha morreu. Fazia cafuné, mas voltou pra faculdade, né? E ele achou que ela tava dando condição, é só normal, só normal. Ah, fazia cafuné, apesar de nunca querer ficar comigo. Já passou, né? Minha avó também sempre me fez cafuné, nunca quis ficar comigo. O que me surpreendeu foi que numa terça-feira, chovia muito, quando foi se despedir de mim, me beijou na testa. Mas beijou? Deve ser na testa, né? Beijou onde, é? Ué, beijou, gente. O cara lá deve ter dado tchau e alguma pelanca grudou na cara dele. E ele acha que foi um beijo. Mas era uma pelanca suada. Então eu achei que tinha escolhido ficar comigo. Erro meu. Olha aí. Que cara, puta que pariu. Na quarta-feira que se seguiu, ela ficou estranha comigo. E na quinta, voltamos a nos falar normalmente. Porém, na sexta, ela veio conversar. Caraca, que meio mal escrito. Dizendo que gostava muito de mim, mas que não tinha largado o rolo. Ah. Um rolo de macarrão. Ela devia estar no tratamento pra... Aquele tratamento de rolo. Sabe, pra chegar pelanca? Venho aqui pedir ajuda de vocês para poder falar para ela o quanto eu gosto dela e que quero ficar com ela apesar das pelancas. Me dê a oportunidade de conseguir me declarar para ela e tentar convencê-la a fazer uma declaração ao vivo. Ah, cara, mas depois desse netcast, cara, tu não tem nenhuma chance. Caraca, cara, tu ia namorar uma pelanquinha? Lá vai. Pelanquinha. Desde que nos conhecemos naquela aula e que jogamos Junkin' Po. Junkin' Po gigante. Junkin' Po gigante. Por que você joga Junkin' Po gigante? Junkin' Po. Ah, com pelanca. Sempre quieta e rindo de tudo. Me fazendo chegar na faculdade às 7h30, sendo que as aulas só começavam às 10h30. Olha só, sempre, né? Sempre chegando antes pra tricotar. Isso é uma coisa de velho mesmo, né? Acorda cedo. Pra ficar coçando a pelanca. Me fazendo de bobo, a me fazer acreditar que eu tive a chance a cada conversa no MSN. Olha! Terceira idade com tudo. Cada despedida pra você entrar no seu ônibus. Pela frente. Pela frente. Sem pagar. Cada ponto de esperança que eu tinha depois que nos beijamos naquela terça-feira. Me deixou mal pra cacete, eu tava louco por você. Quando tinha que, na verdade, ter te mandado pra casa do caralho. Que isso? Meu Deus, o que é isso? Que é isso? O maldito step que sou até hoje. Vem aqui pra dizer que apesar de ser um imbecil, por acreditar que você algum dia vai ficar comigo, eu não consigo te tirar da minha cabeça e te amo. Meu Deus! Primeiro ele manda pra casa do caralho! Ele é bipolar! Vai pro caralho, depois eu te amo! Lembra que o idiota aqui vai sempre te esperar. Coitado, ele tá maluco, cara. Abraços pro Maurício Bipolar. Ai, papai! Se você pegar esses filmes todos, na maioria, vocês que adoram ver vários sentidos na ficção científica, é isso, né, cara? É um bando de gente querendo ser outra gente. É, resumiu a ficção científica, né? É isso, né? Existe uma boa frase de um escritor que diz: crítico é que nem eunuco de harém. Sabe como se faz, vê todo dia fazer, mas consegue. Agora, não vou confessar que eu sou o cara mais santo do mundo, não. Quer dizer, eu vejo a crítica, eu tenho a minha lista negra informatizada. Essa semana eu me libertei, mudei totalmente meus conceitos. Cheguei em casa, 11 cacetadas da noite da faculdade, com a mesma roupa que estava desde 7 horas da manhã. Falei, porra, pago minhas contas, né? Sou um cidadão que contribui para o PIB. Porra, tenho meu CPF limpo, não devo nada a ninguém. Porra, acho que eu mereço ir de cueca na varanda, não mereço. Fui, porra, olha a bola. Quem quiser que não. Você é um garoto, porque eu fui no seu apartamento. E você mora de frente pra uma pedreira. Sim, mas a vizinha do lado também mora de frente pra pedreira. Quatro palcos aqui na minha varanda. Ah, mas eu fui de cueca na varanda em São Lourenço. Eu morava em frente à Igreja da Matriz. E eu fui de cueca na varanda na missa das 6. Meu Deus. O Azaghal não tem dó. Ele sai de cueca mesmo. Outra vez eu falava, ô Azaghal, olha só, a empregada, a faxineira, ela fica um pouco ruborizada. Quando você chega assim, de cueca, ela não sabe pra onde olhar. Ele fala, tô na minha casa, que se vai. Pô, olha pra sujeira, a mulher na faxineira, olha pra sujeira, porra. Quero ver a Argentina contra a Inglaterra e, de repente, vai a Inglaterra ganhar. Vai torcer pra quem? Pra Inglaterra. Inglaterra. Eu não vou torcer pra ninguém, cara. Eu vou torcer pro Brasil. Não, eu digo se tiver uma final hipotética Argentina e Inglaterra. Ah, não, a única. Eu já falei isso, acho que eu já falei isso no último net. A única chance de eu torcer pra Argentina é jogar contra o Vasco, cara. Aí galera, aqui é o Guga e eu adoro o Nerdcast e eu acho que uma das coisas assim, mais importantes que a gente tem na vida são os nossos amigos. E gravar Nerdcast pra mim, cara, é celebrar todo o carinho e amor que eu tenho pelos meus amigos, pela vontade de viver feliz, de viver bem, de aproveitar as coisas boas, que eu acho que a gente realmente precisa levar a vida menos a sério. Então Nerdcast pra mim é isso. É estar com os meus amigos e sempre estar brincando, rindo, rir das derrotas e dos sucessos. Como é que a gente mede a riqueza de um país, efetivamente? Como é que o cara fala assim, ah, você é um país rico ou você é um país pobre? Quantidade de virgens. Cara, eu fiquei um mês com essa musiquinha na gaveta. Não, e assim... E o principal é que essa musiquinha, ela é um sinônimo de depressão, porque assim, se você ouvir... Sábado à noite. Exatamente, cara. Fala muito sobre o que está acontecendo com você. A música, ela é pra te destruir. Não é então, você maneira, imagina, né? Você chegar no teu trabalho de manhã, pô, vou trabalhar agora. Você se sente aquela... Todo aquele sentimento de ser um merda, de estar em casa sábado à noite, sábado, né, à noite, cara? Exatamente. E que a música, ela é pra te deixar sem medo, não é alegre. Ela é escrota, você, né, não tem amigos, você não tem ninguém. Pegue a sua pipoca gordurenta e vai ver esse filme nojento que eu botei pra você. Tu aproxima a faca do pulso, assim. Pra Deus, tu pode ter se matado cedo ou tarde. Esqueci, não tem muitos intervalos, porque senão a pessoa se mata até o final do programa. Fala, galera. Eu sou irado. E esse é meu nome porque eu sou irado. Nikola Tesla nasceu em 1856 no Império Austro-Húngaro, que hoje é a Croácia. E aí dizem que ele nasceu... Aí vem as lendas. Dizem que ele nasceu à meia-noite durante uma tempestade elétrica. Veio ele, né? O parceiro falou, it's alive! Com certeza! Aí ele era chocante, não tem dúvida. 200 metros, outro atoleiro, pior ainda. Eu falei, caralho, não posso parar de acelerar, porque se atolar, aí não tira daqui nunca mais, né? Vai saber que horas que vão chegar. E não passa ninguém nessa estrada, cara. Ninguém. Porque deve ter umas 3 propriedades. Uhum. Tá, a gente andou mais uns 200 metros, tinha uma subida, cara. Mas era quase 45 graus, cara. Caralho. De terra, né? E tinha chovido. Aí eu olhei assim e falei, eu vou encarar. Ela, você tá quer maluco, que eu desça? Cara. Você quer que eu desça pra ficar mais leve a moto? Eu falei, não, sobe aí que eu sou motoqueiro, porra. Aí, irmão, quando eu consegui subir aquilo lá, eu olhei pra porra da ladeira e comecei, te venci, caralho! Te venci, motoqueiro, porra! Primeiro Kamen Rider, que quer dizer motoqueiro mascarado. Olha só, motoqueiro porra mascarado. O primeiro... Agora que eu entendi. Puta que pariu, o cara tá... Eles eram todos motoqueiros. Porra. Eles eram riders. Riders. Era isso, beleza. Kamen significa o quê? Mascarado. E se fosse Lamen Rider? Ia ser um miojão, né? Ah, loiro, com certeza, cara. Pregador de Yakisoba. Ai, caralho, puta, isso vai fazer muito sucesso em São Paulo, cara. Abriu um delivery de miojo, Lamen Rider, cara. Lamen Rider. Como é que foi o vazamento no banheiro, no, a infiltração no teto? O teto ficou preto. O nosso vizinho de cima tá com vazamento, sei lá, a gente chama o síndico e ele simplesmente só pergunta quantos anos a gente mora lá. Cara, o teto tá cheio de cogumelo mofando. O Azaghal não se apertou. Olha só, a gente pintou várias vezes o teto. O problema é que precisa de um tratamento mais forte. Pintou o teto. Pintou. Pintou, em cima do vazamento. E tá aí, cara. É um idiota. Você deixa eu parar de pegar água naquela merda. O que acontece aqui é muita gente utilizando o banheiro e é muita gente tomando banho e deixando o banho trancado o dia inteiro. É muito, muito vapor, muita escuridão, muita umidade no lugar só. Muito escuridão. E aí o banheiro tem que ficar fechado depois que as pessoas utilizam pro cachorro não mijar no banheiro. Aí fica aquela sauna. E aí eu dei umas mãos de tinta ali umas 2 ou 3 vezes. Mas o vizinho está vazando. É um problema geral ali. Desde que a gente foi morar. Dá pra ver lá de fora da rua. A Andréia, olha ali o meu andar de fudido aí. Só um andar olha, preto. Eu juro, todo prédio normal, o meu andar é uma mancha gigante na parede. Eu tô vendo o dia que aquilo vai tudo desabar, né? O que eu fiz pra resolver de forma semi-definitiva o problema? Cara, que nojo. Semi-definitiva é a forma educada de dizer, não fiz porra nenhuma, mas vou fazer. Não. Eu coloquei um forro. Agora a gente não vê mais a mancha. Um forro de... O que é aquilo? Sei lá. PVC. PVC, chique PVC. Eu ainda quis economizar e fui eu que coloquei o forro. Um trabalho do cacete. Quer se fuder? Deve ter ficado uma merda. Não, ficou bom. Ficou ele uma merda. Ele faz uma barriguinha, deu mas... Uma barriga. Style, a barriga, style. Ouça esse som, ó. Palmas. Isso. Palmas pra essa cagada que você tá fazendo. Isso mesmo. Quando você tirar o forro de PVC, você não vai entender porque que tá tão pesado. Porque vai ter descido o teto de gesso inteiro naquela merda. Não, mas não é gesso, é laje. Porra, quando ele tirar, ele vai ver o vizinho. Olha só. É, vai ver o rabo do vizinho. Ô, oh, seu Cris, a puta suja, hein? Aqui é Afonso 3D e eu estou há 8 dias sem beber. Olá, Afonso! Elas não conseguiam se conectar com o lado masculino. Devia ser um campeonato de chupação de carpete muito forte. Que horror! Eu quero uma resposta. Vai pro sul, cara. Porque eu fui pro sul, impressionante, cara. Meu irmão, eu fiquei com a mulher do cachorro quente, a mulher da padaria, a mulher da farmácia. Meu irmão, pra onde eu olhava, era uma melhor que outra. Impressionante, cara. Tu vai ficar pasmo, assim. E a mulher não é escrota, cara. A mulher é gente fina, gente boa, ela te trata bem. Até se ela não quiser nada contigo, poxa, olha só, eu tenho namorado. Deixa eu apresentar minhas amigas pra você. Ou esse aqui é o garoto do Rio. Acabou, é outra coisa. Se não tá se dando bem, vai pro sul, cara. Vai pro sul. Eu peguei a mulher da boate, a mulher era manicure. Não acreditei. Alô? Era sensacional. A mulher do cachorro quente, assim, eu vi que ela me deu mole quando ela botou mais uma salsicha no meu pão. Hahaha. Mas só funciona se você não for do sul, tá? Então se você é do sul, esquece. Fala galera, aqui é o Blue Hand e eu sempre me surpreendo muito quando alguém na gente aprende alguma coisa com um monte de besteira que a gente fala, mas se vocês aprendem, eu fico muito feliz. Estava eu, tranquilo, feliz e faceiro. Vira minha esposa e fala: hoje nós vamos no jacaré. É, maravilha. Jacaré. Jacaré é uma birosca que vende uma picanha que é mais ou menos o tamanho de um teclado de um computador. Que beleza. Vale lembrar que, além da picanha, vem 3 dedos de gordura do lado. E é boa gordura. Porra, meti a pé, né? Comi pra caralho, não sei o que. Domingo, enchi o rabo de empadinha de carne seca com catupiry. Comi um peculiar filé Oswaldo Aranha. Ó, oh, bom esse, hein? Estava bom. Babai, estou com uma certa azia. Estranha essa azia. Azia esquisita. Ah, meu filho, não deve ser nada, não. É besteira. Come aqui um sanduichinho de pão, manteiga e queijo ralado. Ah, por que não, né? Pá! Na terça-feira de manhã, o babai foi se submeter a uma cirurgia e eu ia levá-la para o hospital. Saí da casa de babai, essa azia começou a aumentar. Busquei minha esposa no trabalho, chegamos. Tá, vamos jantar o quê? Ah, macarrão com molho vermelho e bacon. Tá que pariu, tá maluco. Tu tá numa dieta de gorda também. Vocês sabem que minha barriga não é uma coisa pequena. Essa dieta, cara. Isso aí é pra deixar qualquer nutricionista orgulhoso, né? E exame de sangue sai aquela gosma, né? Com essa dieta, tu tem que dar graças a Deus que foi só a peixe, né, cara? Beleza, sentindo dor pra caralho. Porra, o que é isso que azia, filha da puta? É aquela gordura que eu comi, não podia ter comido aquela porra. Bom, me entupi de remédio e fui dormir, né? Uhum. Tu mandou um leitinho, um buscopã e tá tudo certo. Vários buscopã e fui dormir. Encheu a boca de Pepsi Amargo. Exatamente. Sabe como você come M&M, sabe? Eu fiz com buscopã. Cara, 2 horas da manhã, a minha barriga, eu acordei, olhei e falei, fudeu, vai explodir. Porra, tô maluco. Doía horrores, cara. Horrores. 6 horas da manhã, peguei babai, hospital. Foi de calça aberta, né? Tava que tava, cara. Os médicos entravam no quarto dela, olhavam assim, assustados, né? Ele que é o paciente. Ali não é uma maternidade, cara. Não, na situação dele tava valendo, né, cara? Não sei se já foi maternidade, mas se já foi, parabéns pra quem conseguiu nascer ali. Parabéns. Mas e descobriram a causa desse drama todo? Apendicite dá e acabou, foda-se. É um castigo divino. É um castigo divino, essa que é merda. Ah, você tá gordo, tem que ter apendicite. Beleza, você fez por onde? Você engordou. Não, você simplesmente tem apendicite. Você vem andando na rua e barra apendicite. Não é o fim do mundo, sacou? Apendicite não é o fim do mundo. Só que, bem ou mal, é uma cirurgia. Como qualquer cirurgia, deixa sequelas. Meu umbigo, que era bonitinho, foi pro caralho. Umbigo? É. Sério? Sério, pô. Tá querendo me dizer que você não vai poder usar mais baby look, é isso? Nunca mais. Nunca mais vou poder usar baby look. Entre as duas versões, qual que entrou para os anais do rock and roll? A gente chegou no Fred Mercury. Enquanto a Globo passava Lagoa Azul, a SBT passava Paradise, que era a versão soft porn do Lagoa Azul, cara. Só que era no deserto e tinha macacos. Caraca. Tu lembra bem mesmo, cara? Pô, como não, né, cara? 2 adolescentes tarados no deserto com macacos. Com macacos, cara. É quase a origem da AIDS, essa porra aí, né? Eu vou te falar que o Voldemort tá no nível do Saruman, cara. O principal poder do Saruman é a fala, né? É, isso é. É falar, ô, rapaz, tu tá sem nariz, que pena. Gaia tira do peito metal, ferro e faz uma foice. E fala pros filhos, olha, eu quero que vocês castrem o seu pai. Eu vou te falar. E aí todo mundo ficou cagado. O único titã que aceitou a tarefa foi Cronos, o famoso Cronos. Ele falou, me dá aqui que eu vou. Peraí. Ah. A mulher tirou do peito dela... Ela era terra, né? Então, metal. Tinha um piercing. O piercing. Tá, ela arrancou o piercing dela. E deu pro filho. E deu pro filho. E falou, aí... vai lá e capa o teu pai, porque eu não aguento mais esse filho da p***. Não aguenta mais. Cronos capa fora o pai. Supostamente de dentro da mãe, porque Cronos estava dentro da mãe. O que é uma coisa muito escrota, né? Cara, imagina a situação, né? Cronos tá ali pelo estômago, com a galera, batendo papo aí, começa a tocar o Barry White. Começa a ouvir o Barry White, opa, é a hora. Uhum. Desce pros Países Baixos e fica esperando o carro estacionar. É daí que veio a célebre frase de mãe tem dente. Que horror. Ah, cara, mas não é verdade? Se você poupar, você não tem mais? Não. Olha só, Jovem Nerd. Eu vou falar agora. Eu vou botar agora pra fora. Dinheiro foi feito pra gastar, ponto. Pô, concordo em gênero, número e grau. Dinheiro na mão é vendaval. Tem que ir rápido. Bateu pro fim. Foi, cara. Você não pode pensar. Não pode pensar, cara. Ponto. Entrou, gastou, tá comemora, tá feliz. E não pensa depois da merda que deu, não. Não. Depois de comprar, também não vai comparar preço, que é a pior merda. Não vai, que nunca compare preço, porque é certo de você achar uma coisa mais barata. Nunca. Aquilo ali, porra, felicidade. Eu trabalhei pra caralho pra comprar isso aqui. Exato, cara. Pô, tem que viver, meu irmão. Estou indo contra todos os conceitos desse negócio. Você é tipo errou. Você tem que parar pra pensar o seguinte. Porque era assim, nós separamos um dinheiro que era o dinheiro das despesas da família. E aí, pra todo mundo ficar feliz, e nós dividimos justamente um dinheiro que era a cota de compra de cada um. Todo mundo tinha aquela cota. Quando a gente saiu do Brasil, a gente saiu com cotas definidas pra todo mundo. Exato. Quando a gente chegou lá e começou a comprar e as cotas acabaram... A gente começou a fazer emendas na Constituição pra poder pegar dinheiro da cota de comida e passar pra cota de pessoal das pessoas, né? A gente falava, olha, malas? Eu não quero comprar malas. Gente, malas é uma coisa que a família inteira vai usar. Não precisa comprar na cota de cada um, né? É despesa isso, não é? Mala é despesa. Presente pros outros também. E depois falam dos políticos. Estava todo mundo igual. Aí era, todos concordam? Vamos votar, todos concordam. Alteração da cota. Amanda, quando todos os sócios concordam em desviar dinheiro da empresa, não tem nada de errado. Tudo certo. Mas o Mazola, ele tinha o costume de roubar chocolate na... né? Quem não tinha, né, cara? Não. Quem ele não era tinha? Profissional, que ele pegava aquelas barras de um quilo. Caralho! Caralho. Quando você pega uma bala Juquinha, um Sete Belo, né? Uma barrinha de chocolate, né? Criança. Não se deve incentivar isso numa criança. Tanto que se a gente vê, a gente, não faça isso, devolva, vamos levar pra cima. Quem vê o gordo roubando uma bala, né? Porra, tem que dar na cara. Porque eles deixam as balas a granel justamente pra você ter a tentação. Né? Eles querem. Eles deixa eu só te falar uma coisa. Quanto tempo você não vai nas lojas? Fala granel. Por que não tem essa porra há muito tempo? Anos, cara. Mais tempo que não tem. Uma vez eu fui com meu irmão, ele era pequenininho, numa dessas lojas de bala granel. Aí eu peguei as balas, dei lá pra mulher pra somar. Ela somou lá e falou: pô, pega mais três lá pra completar, pra ficar redonda. Aqui é quanto? Aí meu irmão pegou: peraí, que tem que abrir o bolso, sacou a porrada. Aqui é Eduardo Spor. Eu acho que o site, o Jovem Nerd, o Nerdcast, ele representou, como é que eu vou te dizer assim, uma ajudou a despertar em várias pessoas aquelas coisas que você mesmo gosta, né? Então, no meu caso, por exemplo, ele me deu a oportunidade de me tornar um escritor e desenvolver o que eu queria. E todo mundo no site, né, sempre fala isso de maneira, em vários nerdcasts, que vejo muita gente falando, pô, é por causa daquele programa tal, eu resolvi que eu ia falar, sei lá, ser o que eu quero ser. Isso não precisa necessariamente ser um artista, quero ser programador. Então, acho que a grande parada assim, do Nerdcast mesmo é despertar as pessoas essa essência que elas têm. E eu vejo isso acontecer direto, assim, com esse contato que a gente tem com os ouvintes, com os leitores. E acho que isso é, talvez seja a principal missão desse programa. E eu fico muito feliz de fazer parte. Espero que a gente continue motivando as pessoas de alguma forma. Nós temos aqui a presença de dois Nerdcasters, dois jovens nerds, que estiveram envolvidos na produção de Os Mercenários. Eu tenho uma cópia do roteiro original. Ah, eu também. Uma cópia do roteiro original, né? Tá, tá, tá, tá, bum! Bá, bá, bá, bá. Bum! Catapimba! Aí manda você falar besteira, palavrão, com a voz do Balbijão, essas porras... Já faço às vezes com os amigos e já fiz em eventos, né? Que às vezes o pessoal pede pra falar morra, ceia, seu viadinho. Então eu já fiz com a voz do Bob Esponja. Morra, ceia, seu viadinho. Eu tenho uma história da Casa da Matriz também, de chapar, cara. Foi muito engraçado, porque foi um daqueles dias que eu sentei lá na cadeira, pá, botei a cabeça na mesa e chapei. Aí tava com um amigo meu lá, aí ele... Virado, virado? Acorda aí. Para tudo, cara. Tu tem certeza que a gente chamou irado, irado, cara? Lógico. Ele, aí irado. Acorda aí, vambora. Aí eu levantei assim, olhei pra ele, pá, e deitei de novo. Continuei dormindo. Aí depois eu sinto me batendo no meu ombro de novo, assim, uma segunda vez, né? Aí eu levantei assim, olhei, aí era o segurança da boate. Aí eu falei, ah, porra, vai te catar. Aí pá, deitei e dormi de novo. Aí depois sinto uma terceira vez, cara, mexendo assim no meu braço. Aí eu olhei pra cima, eram meus pais. Caraca! Na casa da matriz. O que vocês estão fazendo na casa da matriz? Esse amigo meu que tava comigo, cara, o cara tinha desistido de tentar me acordar, me levar embora, me ligou pro meu pai e me buscar, cara. Que beleza! Cara, foi sinistro, cara. Que humilhação! Quantos anos você tinha, cara? Cara, sei lá, eu morava com eles ainda, sei lá, devia ter uns 27, 28. Teve uma outra vez da Mariozinho também, cara. Também enchi a cara. Calma, calma. Espera um minuto. Aí pintou tua avó, né, Mariozinho? Isso foi lá em Uberaba. Pior que deve ter sido mesmo. Que a avó dele de Tem Terra Nostra também, que era o elenco inteiro da Globo falando italiano. Ai, exato. Ah, cara, italiano, o elenco da Globo falando italiano. Aula de italiano na Globo. Ecco. E fala cantando que parece italiano. Ecco. É só isso, cara. É horrível. Deve ser que nem quando a gente vê Lost e vê os caras falando em português, traga os cobertores. Exatamente. Na Itália, eles devem ficar, sabe, retardados vendo essa galera falando italiano na Globo, né, cara? Minha amiga tem um curso de idiomas Globo Italiano, que é assim, você começa a frase com ma que, fala alguma coisa cantando e termina com ah? Ah. Ma que, pizza, ah? Aí você tá falando italiano. Se o Lamarck tivesse certo, nenhuma mulher nascia virgem, né? E nenhum mulher tinha p***, né, cara? A vantagem da poupança é essa, porque se você ganhar na Mega Sena, você não precisa fazer o cálculo, que o Jornal Nacional já fez pra você. O Jornal Nacional já fez o cálculo de quanto você vai ganhar por mês e quanto aquilo vale em escambo. Carros, balas, né? Quanto aquilo vale em Gol Mil, né? Exato. Você já tem todo um horizonte do valor real do seu dinheiro. Ganhei na loteria, vou comprar 260 carros, Gol Mil. Tantas coberturas, um salário de não sei quem. Você já sabe que você pode, né, trabalhar o seu dinheiro. Gol Mil é a unidade monetária do recém-milionário, né? Consigo comprar 240 Gol Mils agora. Eu não sou mais um fudido, agora eu sou um merda. Eu penso meu dinheiro em Gol Mils. Bala Juquinha. Bala Juquinha. Eu posso comprar 78 toneladas de Bala Juquinha. Ai, mete a mão no bolso, tira uma quantidade exorbitante de Bala Juquinha. Aqui, ó, eu tenho Bala Juquinha pra caralho agora. Eu tô me fudendo pra tudo. Joga Bala Juquinha no guarda. Toma, seu fudido. Toma aqui uma mãozada de Bala Juquinha. Seu guarda, tô errado. Quanto é que eu tenho que lhe pagar em Bala Juquinha pra... Lembra aquele nosso amigo que morava aqui, que ele perguntou, ele comprou também o apartamento e perguntou pro porteiro? Ele veio morar a trabalho em Curitiba. E aí ele escolheu o apartamento e próximo do prédio onde ele tinha alugado, à noite, tinha uns travestis. É. Aí ele chegou pro porteiro do prédio e perguntou assim, meio receoso, indignado, né? Aí, você sabe me dizer se aqueles travecos, eles vêm pra cá? Aí o porteiro virou já com a cara de filha da puta. Se o senhor chamar, eles vêm, né? Filha da puta! Meu Deus! É isso aí, galera. Aqui é o Afonso 3D. E é uma honra fazer parte dessa grande brincadeira que nós gravamos sempre com muito bom humor. Que é o Nerdcast, 5 anos, 250 programas, provavelmente eu devo ter umas 250 horas de gravação de coisa tosca, engraçada, que infelizmente foram editadas, infelizmente por um lado, infelizmente por outro, foram editadas. É isso aí, faz parte, porque se todas as minhas abobrinhas fossem ao ar, cara, eu acho que provavelmente o Dave e o Alexandre já teriam sido presos. Mas é isso aí, cara. Pô, eu fico lisonjeado de participar e assim, é engraçado porque tudo começou num convite pelo Alexandre, né, a gente trabalhar junto, e isso deu, digamos que um up na minha vida social de web, se é que se tem uma vida social na web. Foi bacana, conheci bastante gente legal em relação a isso, né, Nerdcast abriu algumas portas em termos de amizade também, tanto participantes como fãs, como sempre galera muito bacana, é todo um universo muito legal de pessoas interessantes, pessoas inteligentes e fãs malucos também, né, que faz parte. É isso aí, um abração pro David e pro Alexandre, que eles continuem gravando aí, chegar ao número 1 milhão aí, e que eu consiga fazer parte disso ainda, até quando eu tiver voz. Até porque eu acho que eu vou ter, porque eu parei de fumar, então acho que eu vou continuar tendo voz por algum tempo. Valeu e um abração. Alô, gente boa, que me entrevista. Salsicha, tô numa boa. Esse pessoal do Nerdcrash aí, maravilhoso. Eu estou encantado. Scooby-Dooby-Doo. Mas você chegou aí ver esses filmes dos vampiros da Stephanie Meyer? Não, esses eu não vi. Eu na verdade, vi um, perdão. Na locadora BitTorrent, eu vi um. Deu, essa porra pode ser usada como uma arma. E ele começou a falar isso na comunidade de físicos, e ele acabou convencendo o Einstein a usar da... Peraí. Ele entrou no Orkut e foi na comunidade de físicos. Não, foi na comunidade de físicos. Abriu um tópico, né? Novo tópico. Fudeu. Eles podem usar isso como arma. Você comeria a pessoa abaixo, né? Gaia sentia dores horríveis porque os filhos estavam dentro dela, não nasciam, não. Os titãs todos. Porra, tu imagina ter o Arnaldo Antunes dentro de você, cara. Deve ser uma dor foda mesmo. No mínimo vazia, inacreditável. Não, Mas ela tem mais três filhos, que são os ciclopes também, né? O Urano também teve medo do poder deles. Uhum. Mas peraí, o cara ficava lá se entretendo com a Gaia, fazendo filho, e começava a se cagar dos filhos. Yeah. É. Era um cuzão esse Urano. Alô, Pedro? Oi. Tá me ouvindo bem agora? Agora tá bom. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Você está no Nerdcast Dia dos Namorados. E nós recebemos um e-mail seu muito romântico. Peraí. Oi. Tá comendo Cheetos, cara? Eu? Você tá comendo alguma coisa aí, Pedro? Não, tava... Tá com eco o som? Tá. Você tá no banheiro? Você tá falando do banheiro? Porra, cara. Pedro, sai do banheiro. É claro que eu fui. Mas é claro. Tu vai fazer o quê, cara? Não, é porque... Tu tá comendo Cheetos no banheiro, é isso? Não. Esse barulho não, de tava... Na verdade, eu tava jantando. Você tá jantando no banheiro? Ai, meu Deus, tá bizarro. Essa melhora. Mas então, recebemos um e-mail seu. Uhum. Você tem um recado para a Bárbara. Certo. Então, por favor, eu não vou nem me meter. Fale você com a Bárbara. A Bárbara está escutando este Nerdcast neste momento, então... O que poderia ser tão importante que você tem que falar via Nerdcast para ela? Primeiro que talvez a maioria das pessoas vão conhecer ela como Aya, que é o apelido dela. Na verdade, a maioria das pessoas não vai conhecer ela. Acho que vão escutar. Tá bom. Acho que vão escutar também, não vão conhecer. Mas... As pessoas que conhecem ela, conhecem por Aya. Isso quer dizer. Isso. Ah, beleza. Isso. Vamos lá. Aya. Sei lá, eu pensei mil formas de fazer isso, mas todas envolvia um musical na Disney, ou hackear uma fita de videogame, ou uma viagem temporal, não sei. Mas de qualquer forma, eu queria fazer isso da maneira mais nerd e mais constrangedora possível. Então eu decidi que você e milhares de outros nerds devem ouvir que, bem, as coisas entre a gente sempre atingiram 88 milhas por hora. Algumas pessoas acham que isso é rápido demais, mas eu não, eu me importo por ter atingido isso por você. Por você eu atingiria, sei lá, dobra 1, dobra 10, dobra 100 mil, atravessaria o universo só pra te perguntar se você quer ser minha noiva. Fala mais alto! Mais alto, com mais confiança. Mais alto, mais confiança. Ele tá nervoso. Tá nervoso. Quer se casar comigo? Nervoso. Deixa ele falar, senão vai achar que é você que tá pedindo. Não, mas isso. Fulana. É... Fulana, ajoelha e fala. Isso. Bárbara. Vai na fé. Com mais confiança. Tá. Queria te perguntar se você quer casar comigo. Olha! Mas que timidozinho, que bonitinho. Eu não senti firmeza. Timidinho. Eu ia dizer eu, não. Eu faço estar na... Você quer casar comigo? Tem que falar o nome dela com força. Fulana, você quer casar comigo? Como a gente bota, tá bota pra fora a emoção. Tá. Bárbara, Aya, Camille, você quer casar comigo? Oi? O que tá acontecendo? Ele tá gaguejando. Seu pai tá ouvindo? O pai dele não pode ouvir. Meu filho, quantos anos você tem? Eu já tô, tipo, bem longe. Na verdade, ele sabe, enfim. Abre a janela e mete a cara na janela. Tu vai fugir de casa? É isso, cara? Vai casar com ela e fugir claro de casa? Claro que não, claro que não. Então quem teu pai não pode ouvir? Chama o seu Clóvis aí. Do seu Clóvis? É, eu quero falar com ele. Não, pode chamar a dona Ilha. Ah, tá, eu chamo o seu Clóvis. O seu Clóvis é contra o namoro? Não. Então que não pode ouvir que você vai casar com ela? Não, porque... É um momento íntimo entre ele e mim. É, todos os milhões de ouvintes do Nerdcast. Então, deixa aí. Tá, mas agora você tem que falar com o coração. Vocês querem que eu volte pro banheiro? Não, cara, não, pelo amor de Deus, não vai fazer o pedido de casamento pra olhar no banheiro, cara. Larga os Cheetos, falando sério. Larga esse pacote que você tá mexendo. Larguei. Então agora fala assim. Acredita. Acredito. Bárbara, é Camille. You know it's true. Você quer casar comigo? Olha só! Nossa, que emoção! Agora ela está chorando nesse momento. De felicidade ou de tristeza, não sei. Meu amor. Que emoção! Agora eu me emocionei. Um de 73, que era tosco pra cacete, era um Lion Man. Nossa! Lion Man teve vários também. Passava no Japão medieval, né? E ele era um, não tinha muita explicação, mas ele era um jovem samurai que se transfigurava, olha aí. No felino, não tinha explicação pra isso. Tinha uma explicação. Era uma dádiva dos ninjas. Tá ótimo. Não, mas calma aí, ele não tinha um jato, um negócio assim? Tinha. Então como é que era no Japão em Idade Média, porra? Movida a pólvora. Não era qualquer pólvora, era uma pólvora especial. Uma dádiva dos ninjas. Quer dizer que era... Era um samurai, leão cowboy, medieval com foguete. Exatamente. Pariu, cara. Isso que ele também ia pro sol, né, pra se transformar. Pra se transformar, ele voava, cara. E, mas ele ia pro sol? Não chegava tão não perto. Pode... Mas chamuscava. Caraca, cara, parabéns, assim, é o ápice, né? O cara foi tudo mesmo. Só faltava ele ser homossexual, né, cara? Comunista! Comunista, né, cara? Judeu! Mas ele só podia ter isso tudo porque era uma dádiva dos ninjas. Alô, galera. Aqui é o Amigo Imaginário. E eu tenho uma palavra para descrever o Alexandre, o Jovem Nerd e o Azaghal, que para mim se resume em orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dos dois. Admiro pra caramba o trabalho deles. O Nerdcast é uma das coisas mais sensacionais que eu vi nos últimos tempos. E é uma honra e um prazer poder participar, poder estar com eles, fazer parte dessa história. Para mim é muito importante. Eu sempre falava que eu não queria ser famoso nem rico, mas eu queria que os meus amigos fossem. E parece que isso acabou acontecendo. Então, galera, um abraço para vocês, um abração pro Jovem Nerd e pro Azaghal. Fui! A Enciclopédia Galáctica define robô como dispositivo mecânico que realiza tarefas humanas. O Departamento de Marketing da Companhia Cibernética de Sirius define robô como o seu amigão de plástico. O Guia do Mochileiro das Galáxias define o Departamento de Marketing da Companhia Cibernética de Sirius como uma cambada de panacas que devem ser os primeiros a ir para o paredão no dia em que a Revolução estourar. Curiosamente, uma edição da Enciclopédia Galáctica que, por um feliz acaso, caiu numa descontinuidade do tempo, vinda de 1000 anos no futuro, definiu o Departamento de Marketing da Companhia Cibernética de Sirius como uma cambada de panacas que foram os primeiros a ir para o paredão no dia em que a Revolução estourou. Eu, quando era moleque, ia muito pra Iguabinha, né? Toda vez a gente parava na estrada, tinha aquela porrada de moleque vendendo bananada. Ah, sempre, né? Eu comecei a pegar aquela merda, olhar e falar, isso não pode ser banana. Porque banana é branquinho. Sabe, merda, aqui é um marrom, assim, é um carvão meio pro roxo. Eu não acredito que seja banana. Eu nunca vi ninguém fazendo bananada, mas pra mim é banana, cara. Ao escutar o comentário de que a Azaghal gostaria de ter um centouro no RPG, lembrei-me imediatamente que esta criatura realmente existe na mitologia grega. Aí. Olha só. E possui um sonoro inesquecível nome de Bucentauro. Que isso? Que isso? É, cara, mitologia é isso aí, cara. Ele continua falando sobre o Bucentauro. Para, não fala isso. Em minha modesta opinião, não existe nenhuma outra criatura que representaria tão bem a imagem de um cavaleiro da escrotidão, ou eu diria cavaleiro do caos, do que um enorme Bucentauro. Para com isso. É muito maneiro, cara. É uma criatura como um centauro. Certo. Metade touro, a parte de baixo, e a parte de cima, o tronco, a face e os braços. De homem. Bucentauro. Esse nome existe mesmo? Bucentauro. Para de falar isso, pô. Ele ainda termina dizendo que apenas como curiosidade, Bucentauro é mitologia. Tá. Também era o nome de uma embarcação que ostenta a imagem, adivinha do quê? De um Bucentauro na proa. Que horror, cara. O centauro. Tem um link aí, ele diz que prova, e tem o dicionário da mitologia. Barra pro centauro. Agora, cara, pra mim centauros são puzzi. O negócio é bucentauro. Caraca, essa porra. Eu convivi muito tempo com um senhor que aplicava uns golpes bem antigos. Você tá de sacanagem. Olha ele. Que isso, cara. Se fosse o JP, ele tá falando, tem um tio meu? É, então, é. Eu até tenho um tio trambiqueiro também, mas... Peraí, o boi tatá é uma cobra. É isso aí. Dashcast é sempre um aprendizado pra Zagal, né? Porra. Boi tatá é uma cobra. E a palavra boi tatá também vem do tupi-guarani. É, não é boi. Ah. É boi tatá, tudo junto. Ah, rapaz. Eu já quero boi tatá. É. Ele tinha no pescoço um sininho, balançando escrito tatá. É casado agora, sua esposa deve dizer que você é um cara bonito, sua mãe, mas eu vou te falar a verdade, cara, você é um bicho feio, meu irmão. Mas eu tô na moda. Eu tô na moda. Não, agora um cara mega tradicional e aí ele ficava, né, corta o cabelo, rapaz, corta o cabelo. Sempre que eu ia lá na casa dele, corta o cabelo. E eu não gostava disso. Aí meus pais falaram assim, olha, quando ele falar a próxima vez corta o cabelo, fala pra ele que Jesus também tinha cabelo grande, que ele era mega religioso também, né? Aí eu, caraca, tô armado, meu irmão, vamos lá. Cheguei todo confiante, né? Aí ele, corta o cabelo. Assim, vou, mas Jesus também tinha cabelo grande. Ele, é, mas ele tinha barba. Eu... Me destruiu, cara. Muito bom, cara. O predador, quando veio pra Terra, escolheu quem ia ser que ele ia caçar. Ele olhou o Rambo e falou assim, esse não dá pra mim. Oi, aqui é o Marco Gomes. Antes de tudo, eu sou um fã do Nerdcast desde os primórdios, né? Desde a minha mudança de vida, desde que eu era só um moleque, até agora que eu continuo sendo um moleque, mas um moleque com algumas responsabilidades a mais. Mas o Nerdcast me acompanhou nisso e às vezes eu paro e fico pensando, cara, tanta coisa que vocês já me acompanharam, mesmo sem saber, lá nos primeiros anos a gente não se falava. Mas quanto o Nerdcast esteve comigo e me acompanhou. Então, na verdade, isso acontece com muitos ouvintes de vocês, eu tenho certeza, que se sente amigo de vocês dois, do Azaghal e do Jovem Nerd, e também do resto da trupe mais fixa aí, Tucano, Blue Hand e galera, por conta dessa companhia aí ao longo de tantos anos. O Nerdcast despertou, incentivou o meu gosto por zumbis, por coisas da Segunda Guerra, energia nuclear e vários outros temas aí que vocês abordam sempre e que, pô, eu já tinha dentro de mim e, na verdade, eu percebi que tinha muito mais coisa que podia ser pesquisada e percebida e acabei criando gosto por essas coisas. Eu imagino quantos outros milhares de ouvintes não se incentivaram em quaisquer outras áreas, até em games, Azaghal, por conta dos programas de vocês. Então, pra mim, além de um excelente entretenimento, o Nerdcast é um incrível educador e motivador, tipo uma terapia de grupo nerd. Fala aí, galera, aqui é Tato Tarkan do Weird Geeks. Sim, eu não poderia ter arrumado padrinhos melhores, cara. Então, do fundo do coração, eu agradeço. E, assim, eu agradeço em nome de toda a podosfera, porque a ajuda que esses caras deram e o trabalho deles inspirou muita gente a começar um podcast. Fora isso, eu não posso deixar de agradecer, porque graças ao Nerdcast, graças ao Jovem Nerd e um videozinho que eu coloquei lá no Weird Geeks, eu arrumei uma ouvinte que virou namorada e hoje ela é a primeira dama do Weird Geeks. Além de tudo, me arrumou uma mulher, bicho. Quer dizer, eu não posso agradecer de uma maneira que vai compensar tudo que o Nerdcast me propõe. Fora as horas de diversão, quando eu levava a vida de fudido, pegando busão, como muita gente que é ouvinte podcast. Então, cara, um grande abraço pra vocês, parabéns pelos 250 episódios e que venham mais 250 e 250 até acabar o mundo em 2012. Um abração! Nasceu o sexto filho, Zeus. E Réia, que era a mãe deles todos, ela decidiu esconder. Ela não queria. Chega dessa porra. Quando ele foi devorar Zeus, ela escondeu ele numa caverna de Creta com a ajuda de Gaia, que Gaia não gostava de Cronos mais, né? Gaia ajudou, levou ele pra Creta e Réia pegou uma pedra e embrulhou nos mantos e deu pra ele fingindo que era o bebê. E ele comeu e não percebeu. Que babaca, né, cara? Aquele filho da... que come a bala e nem tira o papel, né, Bruno? Exatamente. Caralho. Não percebeu que comeu a pedra. E paladar zero do cara, né? Porque, pô, a criança é a pedra, não tem meu gosto. Haja tempero na pedra, né, cara, pra ficar igual a criança. Daí saiu uma frase também, né? Deus que come pedra sabe o cu que tem. Quando você vai devolver um negócio, você tem que devolver o PIN, o encarte que ele veio com o respectivo código. Só que eu não sabia qual código era de qual PIN. Então eu levei os PINs e os encartezinhos todos juntos e falei que iria retornar. Aí a mulher falava que não podia, que não estava achando os códigos certos dos PINs, estava tudo misturado. E aí o Azaghal veio me ajudar. Aí eu falei, chega, agora tá a minha hora de entrar. Falei, lady, I came here to make a collection... I put the pin on my backpack and they fall out. Fall out! Aí ela falou, olha, mas esses pins não são feitos pra colocar na mochila. But I put the pin in a backpack in front of the cashier and nobody tell nothing. E ele ainda repetiu duas vezes, nobody tell nothing. E o Azaghal falou este inglês maravilhoso, parece um carcamano falando inglês. Com esse nobody tell nothing. Eu tive uma crise de riso, a mulher achou que era, o cara é puto e eu rindo, que nem I'm trying to make a collection to have fun, but now I'm very frustrated. Eu só sei que a mulher, eles não podem quebrar magia, e não quis comprar a briga da Azaghal e devolveu o dinheiro. Deu um gift card e resolveu o problema. Ai, cara, mas aí tudo na viagem era nobody tell nothing. Tudo virou nobody tell nothing. Porque a mulher não tava fazendo noção do que era nobody. Claro que fazia, cara. Mas não faz sentido pra claro ele. Claro que faz sentido. Ninguém disse nada, nobody tell nothing. É, cabe lembrar, assim, meus alunos ficavam surpresos, é que cada flor vai dar origem a um fruto, né? Isso que as pessoas muitas vezes não sabem. É que nem copo de leite que sai aquele negocinho pra fora. É. E depois vira uma vaca que dá o leite. Aqui não tem nenhum modelo, nenhum galã. Todo mundo foi gordinho na infância. Muito magro. Pô, eu na época de colégio, cara, era gordinho, tinha cabelo enrolado e minha mãe repartia o meu cabelo pro lado. Nossa senhora! Era o famoso cabelinho Pedra Pome. Meu irmão, gordinho com cabelinho Pedra Pome, alguém ia gostar de mim? Sim, cara. Eu terminava sempre com a vassoura, né, música lenda. Ah, eu vou pegar o dinheiro de todas as contas do meu ano e vou jogar nas patas do cavalo. Que é uma forma de investimento, de certa forma. Você pode ficar milionário. Sim. Não, mas olha só, isso é uma aposta, não é um investimento. Todo investimento é uma aposta. Isso mesmo. Eu gosto disso, David. Eu gosto desse tipo de colocação, assim. Colocações firmes e decididas sem o menor embasamento. Não tem o menor embasamento científico, a caralho. É isso aí. Mas esse foi só o início das pérolas do inglês que foram soltadas nessa viagem, né? Eu soltei vários it's nothing. Até perceber que se você falar no problem, é ok também. Porque a pessoa esbarrava no, na Azaghal, aí falava sorry, aí ele, it's nothing. E aí você tem que dizer que a gente aprendeu lá, no problem. No problem. Oh, that's okay. E aí, como é que você foi reclamar lá que a Coca-Cola tava sem gás? Ah, é. Fui comprar uma Coca-Cola e tava uma minjoca foda. Aí eu virei e falei, this Coke have no bubbles. E o Azaghal, ele não consegue perguntar nada botando do you na frente, é sabe? Porque assim, eu tive um do problema. Do you have isso? Do you have? Não. Eu fui alfabetizado em português. Então, pra mim, se eu falar I can go there, Eu tô perguntando. É. Então eu esqueço. Quando eu vi, eu já falei errado. Ele não troca o I can pro can I. Uh-huh. E na frente das perguntas não bota do, ou does, ou did. Então ele ficava lá, have pen? Have pencil? Have coke? Ele queria saber se no show da Cyndi Lauper tinha lugar sentado ou era em pé, né? Have table? Have capial? Cara, mas quando deram close no Rex. É, porque ele apareceu mais umas duas ou três vezes nesse esquema da correria. Apareceu. Mas tem um momento, cara, especial. Não, especial. O Eric Roberts vai falar com aquele general. Coronel. Coronel Garza. Ele vai meter o dedo na cara do coronel. Isso, numa plantação. E aí tá lá o caminhão com os boina vermelha parado do lado. É, né? Ele tava reclamando, pô, cadê meu negócio aqui que eu mandei plantar? Aí eu mandei você, dedo na cara, o cacete e tal. Aí quando termina, tá a cena filmando a cara do general, puto, que tomou um esporro na frente dos homens. E aí desfoca o general e foca na cara do Rex. Caraca, cara. A gente, porra, não acredito. Olha, nessa hora eu joguei pipoca pra cima. Levantei, dei tapa na cara da criança que tava atrás de mim, cara. Puta, cara, eu fiquei maluco mesmo. Cara, a gente ficou maluca. Ficou, não tem noção. Uma gritaria. O nego ficou... Silêncio, silêncio. Cara, olha, eu quero dar parabéns, porque você é um nerd... que está eternizado num filme do Stallone, oh, cacete. Cara, isso não é pouca merda, não, cara. O maior nível de testosterona ever. Porra, cara. Parabéns, saúde. Trabalhou bem. Trabalhou bem. Agora o Brasil não tem uma bomba atômica, é uma vergonha, cara. O que é isso, cara? É uma vergonha? Quando vierem pra cima da gente, quando não tiver mais água potável no mundo só aqui, aí você vai lembrar de mim falando que é uma vergonha. Não tem... Esse é o motivo do Enem, esse é o motivo que eu concordo com ele. Quem tem a bomba garante que jamais será invadido. É o motivo que o Ian tá fazendo a deles. Exato, uhum. Exato. O Brasil é um alvo. Wikileaks, cara, Wikileaks. É, a gente ter a bomba seria extremamente necessário pra defesa do território. Mas aqui nessa terra, mano, isso aqui... Tá tudo certo, né? Quando o problema estourar, quando os problemas estourar, é o pepino de quem tiver no Luana Veja, cara. Se for em fevereiro, então de repente rola um carnaval no meio e aí não tem nem guerra. Fala, galera, aqui é o JP. Já são 5 anos gravando o Nerdcast. E o engraçado é que pode parecer absurdo, mas eu sempre tive uma dificuldade incrível de me expor, de falar das coisas da minha vida. E de repente eu me pego falando coisas inacreditáveis no Nerdcast. E saem, né? Isso é muito bacana porque gera um monte de respostas que eu nunca tinha tido, né? De coisas que eu fiz e até mudança de comportamento que vem com isso. E tá aí, 5 anos de Nerdcast. Como diria um tio meu ligado ao Jockey, toca essa barbada. Oi, gente, aqui é a Francine. Desde que eu conheci o JP, começou a florar em mim um lado nerd que eu não conhecia. E ao contrário da maioria das pessoas, eu sou super extrovertida na minha vida pessoal, mas na hora de gravar eu fico meio tensa. Já tive que tomar umas cachaças antes para poder ficar mais soltinha. E toda vez depois que eu gravo Nerdcast, eu tenho vontade de ligar pro Jovem Nerd e pedir pra ele cortar tudo, pra refazer, porque eu acho sempre que ficou uma merda. Além disso, tem os comentários também pós-Nerdcast, que eu leio todos. Toda vez que alguém fala mal de mim, fico mal de cabeça. Então, nerds, por favor, sejam nice nos seus comentários, porque por trás de um Nerdcaster tem um coraçãozinho aflito, entendeu? De qualquer maneira, é sempre muito legal gravar com essas figuras, é sempre um prazer e espero sempre fazer parte da família Jovem Nerd. Agora corta tudo que eu acho que ficou uma merda. Que o espectro também fica lá. Calma, cara. Então, cientista, você pode ajudar a gente pra caramba, ele. Meu objetivo... É a conquista! Ele falou que é aquela voz do Seu Madruga gritando, é a conquista! Esse é o episódio que ele se mata, cara. É muito sinistro. Rola um diálogo, não, né? Pare! Não quero que seja o agente de minha morte. Morrer para quê? Seu gênio poderia ser útil aqui. Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista! Você é um grande cientista. Há muitos desafios aqui para conquistar. A poluição, a deterioração, os males que afligem a humanidade. Se pudesse convencê-lo de que a paz é a maior das conquistas... Tarde demais para isso. Não se ensinam coisas novas a um macaco velho. O mal é sempre lembrado. O bem é tão difícil de ser reconhecido. Para trás! Ou morre comigo! A morte é a solução! E depois ele manda que o mal fica e o bem é facilmente esquecido, né? É, ninguém ia perdoar ele. Ninguém ia perdoar, olha só. Ninguém ia perdoar o Dr. Eu não entendi isso. Era isso, cara. Eu entendi completamente diferente. Que é isso, cara? Quando o cara grita três vezes que nem um maluco, que o objetivo dele é a conquista, e depois fala que o mal não é esquecido e o bem é que é facilmente esquecido, pra mim, ele tava na vibe de, porra, eu sou mal porque eu quero ser lembrado, não vou fazer o bem pra nego me esquecer. E por isso eu prefiro me matar. Não, uma vez eu saí, acho que da Melt, também, caraca, eu tinha bebido muito, aí já tava começando a passar mal, assim, eu falei, não, eu vou lá na pizzaria Guanabara, comer uma pizza pra forrar o estômago, né, sentei na mesa, né, falei, cara, me vê uma pizza aí, por favor, ele, de quê? Falei, qualquer coisa, pô, vou vomitar mesmo, pô. Leonardo Gomes de Penedo, 18 anos, trabalha como bucentauro. Depois que aquele prédio foi construído, nas chuvas de 97, mais precisamente 97, finalzinho de 97, ou início, não, início de 98. Porra, não interessa. Interessa. Tá parecendo aqueles velhos. Cara, eu não entendo esse negócio de ódio contra gay, rapaz. Porque o cara sendo gay, ele ajuda a gente, rapaz. É um favor que ele faz pra gente, cara. Pô, você não gosta? Ótimo, deixa que sobra mais pra gente, não é? Tá certo. Entendo essa porra, cara. Tá certo. Deixa o cara ser gay, pô. As pessoas estão tão acostumadas que elas não param mais pra pensar. Que uma pessoa falou, então é real. No caso do livro, como o governo vem manipulando tudo há tanto tempo, não só manipulando a documentação, mas manipulando a informação. Informação. Restringindo a informação, porque você não tem livros em casa, não tem jornais em casa, não tem nada, é, né? Isso. Tudo é recolhido, incinerado, então você acaba emburrecendo. E o que dizem pra você, você toma como verdade. E isso acontece hoje em dia também. E sabe como é que chama? PowerPoint. As pessoas já veem nos seus e-mails PowerPoint, tomam aquilo como verdade, cara. Qual era a fala que você tinha, mas que não entrou no filme? Tem uma cena no filme que eles devem ter cortado. Não, eles cortaram, você não fala nada. O cara queria alguém que falasse espanhol, né? Aí eu levantei a mão. Mas tu não fala espanhol? Que porra é essa, cara? Fala espanhol, sim. O quê? Fala aí, espanhol. Para. Papinho. Agora tu vai falar só espanhol. Aí o cara me deu uma fala, agora sobe no caminhão que a gente vai filmar isso aí. Qual era a frase, pô? Qual era a frase? Assim, encontramos o caminhão e está 2 metros do aquedoto. Não, em espanhol. Porra, como você interpretou, cacete? Porra. Não lembro mais, gente. Não. Fala isso aí em espanhol. Não, o Dave vai me corrigir. Não vou corrigir. Não, vai, cara. Olha só, eu não duvido de você, eu não tenho nem envergadura moral pra te corrigir. Eu vou dizer assim, encontramos uma caminhoneta, está a 2 metros de los aquedutos. Puta merda! Não, com a interpretação que você deu. Mais macho ou tu falou com essa voz aí de gel difamado? Não, pô, falei. Dudu, eu não sou ator. Quem é? Mas olha, quem é ator naquele filme? Quem é ator naquele filme, cara? É dessa época que surge também a Bíblia Católica Laranja. Ó, que beleza. Laranja no planeta deserto, ótimo, né? Que grande! Muito bom, eu vou fazer uma porra impossível de Sérgio ser perdido. Planeta Laranja, no planeta deserto. Ai, caralho, perdi a Bíblia, porra. Já, então fudeu, meu irmão. Já era, esquece essa merda, esquece falar, tá bom, entendeu? Facas Guincho versus meias Givarina. Isso! Essa foi complicado, uma... complicado. É porque, olha só, tinha na época do 011, 1406, tinha, eles vendiam lá as facas Guincho que cortavam qualquer coisa, cortavam cano de aço, cortavam Lata de alumínio, papel. Não perdi o fio. Não perdi o fio, essa que era a parada. Não perdi o fio. E eles também vendiam as meias Vivarina, que eram meias calças que não rasgavam por nada. O cara pegava lá a tesoura. E aí a gente sempre fica imaginando, será que uma faca guinço corta uma meia Vivarina? Afinal. Corta, mas perde o fio. Fala galera, aqui é o Nick Ellis, o Mr. Nice Guy. Pô, muita honra estar aqui participando desse episódio 250, cara. Nerdcast é uma coisa que faz parte da minha vida, que mudou a minha vida totalmente. Pô, antes do Nerdcast eu não estava acostumado a dar autógrafo na Campus Party, não estava acostumado a dar entrevista pro Fantástico, a sair na revista de domingo do Jornal Globo. Tudo isso foi o Nerdcast que abriu essas portas pra mim, cara. E além de tudo, cara, pô... Eu entro no trabalho, as pessoas vêm falar comigo e falam, cara, você é o Nick Ellis do Nerdcast. Então, pô, muita honra, muito pô, prazer ser convidado pra gravar com vocês, pra conversar, pra bater papo, pô. Às vezes a gente discorda, mas, pô, é mó barato, cara. Eu sinto muito orgulho de fazer parte, nem que seja um tracinho do Nerdcast, cara. Parabéns, quero ouvir mais 500 episódios, cara, que venham muito sucesso pela frente. Nerd Office tá foda, tá muito maneiro. Vocês são os caras. Um abraço forte. Oi. Android falando. O Nerdcast foi uma das melhores surpresas que tive na internet. Na verdade, foi o primeiro podcast que ouvi e acabei descobrindo ser um dos mais completos. É claro que os assuntos me fascinavam muito e foi fácil simpatizar com os caras. Além disso, havia uma preocupação genuína pela qualidade da gravação e edição, o que sempre ajuda. Não é mesmo? Eu espero que o Jovem Nerd e o Azaghal continuem sendo referencial para os outros podcasts. Sinto-me honrado por ter participado de alguns episódios. Na verdade, é até meio estranho, até hoje, perceber que a dupla e os convidados respondem ao que eu falo durante as gravações. Vida longa e próspera ao Nerdcast. A dona Julieta morou a vida inteira do lado da minha avó. Nunca gostou da minha avó. Por consequência, a dona Julieta nunca gostou da minha mãe. Nunca gostou. Vizinha ranzinza, sabe? Ela nunca casou, ficou sozinha e tal, e tereréu. Aí o que acontece? Morava com o irmão. O irmão morreu. Quando o irmão morreu, ela se abriu. Abriu o coração. Abriu o coração. E aí ela ficou boazinha. Eu sempre tratei ela bem. Ela ficou carente. Ficou carente. E aí a gente começou a ficar bem. Ela ficou solitária. A interagir. Tu morar lá, ela, pô, a gente se deu bem. É, a gente. Né? Foi morar lá. Tinha um histórico dela não ser legal, sabe? Ah, que ela é a vizinha chata, né? E aí, pô, que conquista. A vizinha chata é minha amiga, né? Puta que conquista. Caralho, hein? Viva feliz com essa conquista, então. Dou o karma de 3 gerações, já. Exato. Tirei aquela parada. Não, e aí que a velhinha era sozinha, e ela sempre ficava falando que ela tem um apartamento, né, bom e caro. E ela ainda tem uma cobertura na Gávea, que era da irmã, que morreu. A velha ranzinha era podre de rica e não tinha ninguém pra deixar o dinheiro dela. E ela disse que ia doar pra caridade. Caridade de cu é rola, minha senhora. Olha eu aqui. Mas é isso que eu e a portuguesa falamos. Eu falei, pô, faz essa caridade. E faz essa caridade. O Jovem Nerd ficou feliz porque ele conseguiu dar bom dia pra que velha. Idiota! Bom dia é o primeiro movimento que ele deveria ter feito. De um império. Pra conseguir conquistar toda aquela fortuna. Eu já estaria melhor a mim fazendo bolinho pra dona Julieta. Pô, essa velha nunca mais passava um Natal sozinha. Nunca mais! Se fosse a minha vizinha. Cara. Meus filhos já iam estar chamando ela de vovó Julieta! Ela não chamou você pra alguma coisa? Ah, me chamou lá pra ver a casa dela, eu fui. Gente, mas sabe? Ela não é burra, né, gente? Pelo amor de Deus! Olha só, gente. Não, ela pode ter ingênua. Gente, que horror! Que horror! Olha só, você não está fazendo nada de errado. A velha estava carente e você ia dar atenção pra velha. Em troca, ela ia dar a fortuna que ela ia dar pra caridade. Veja bem, Jovem Nerd. Ninguém está sugerindo que você fosse dar atenção no sentido bíblico. Era apenas atenção. Era ver Silvio Santos de tarde, era tomar chá. Conversar sobre a novela, essas coisas. Bom, mas a Dona Julieta, a gente assiste todas as novelas juntas. Eu ia aprender a tricotar. Pô, eu ia ver a Ana Maria com a Dona Julieta. Ana Maria Braga, né? Levava um cafezinho de bolo feito, recém-feito pra eu ela. Eu ia levar e fazer o Louro José atrás do sofá pra ela rir. Eu queria esta cena. Dona Julieta, assina aqui, Dona Julieta. O Louro José com a caneta na boca. Eu li no Twitter outro dia que as pessoas perderam respeito nos vampiros quando eles pararam de morder pescoço e começaram a morder fronha, né, cara? Se você bota esse Edward Cullen contra o Blade, e também o Daywalker, aí sim a gente tem uma briga. Na verdade, é um massacre. É um massacre, né, pô? Meu irmão... O Blade, ele realmente ele acaba com o universo Crepúsculo em 30 segundos. 30 segundos. Se o Blade existisse no universo Crepúsculo, não existiria o universo Crepúsculo. 2011. Aproveite como se fosse o penúltimo ano da sua vida. Verdade. Eu não quero acreditar que a gente vá realmente chegar à época da escrotidão. Iguanas gigantes sendo cavalgadas por homens musculosos usando apenas um texugo na cintura. Eu não quero imaginar isso, tá? Eu não quero. Porque se eu realmente acreditasse que isso fosse acontecer, eu teria que comprar uma iguana agora e começar a dar balinhas de Césio 137 pra aquela merda, aquele réptil. Ele ficar gigante, entendeu? Porque as putas, por exemplo, tinham que ser bilíngues. Isso faz uma diferença, né, cara? Puta com duas línguas é demais. A covardia do final feliz é a derrota de qualquer história. Cara, não dava pra entrar na garagem, porque tinha, assim, papo de um palmo de água na garagem. Nossa. Não, dava pra entrar, mas você não conseguia sair do carro e ir pro hall do elevador. Gente. Eu não vou botar minha pata em um palmo de água na garagem, né? Então, o que a gente fez? A gente parou na portaria, na frente tinha uma partezinha mais alta, assim, e a gente tinha que pular do carro pra portaria. Uhum. Né? Porteiro louco, coitado, com o rodo, tentando empurrar a água de volta, sabe? Ai, que fudido. Imagina o cara na frente do mar, tentando empurrar a água das ondas. Era mais ou menos isso. Eu olhava aqui e pensava, essa porra não vai funcionar nunca, mas foda-se. A gente entrou na garagem, tinha uns bueiros na garagem, né? Que a água saía dos bueiros. Beijo escorrendo. Ai, que nojo. Nossa. Era muita barata gigantesca saindo daquele buraquinho que tem no bueiro pra você levantar. Ai, que nojo. Saindo, subindo pelas paredes, cara, que nojo. Ai, eu nunca vi isso. Cara, eu voltava no imobiliário e falei, quanto tempo mesmo a rescisão do contrato? Quanto é mesmo? Aí, beleza, né? Tudo bem, deixa os baratos aí, eu não moro na garagem, foda-se. Que ótimo. A ficção científica, ela nada mais é do que o mundo for dummies. Eu não quero ler jornal, não quero ler livros de história. Não, o cara só bota uma nave espacial e uma roupa que brilha e aí eu entendo. E o Senhor dos Anéis é uma merda. Eu falei, eu não consigo mais me segurar, esse cara fica aqui insultando a ficção científica. É isso aí, falando que o Senhor dos Anéis é uma coisa divina. Olá, nerds! Eu sou o Fábio Yabu. E eu sou a Gica Trierweiler Yabu e nós não somos irmãos. É, nós somos casados. Bom, e nós casados viemos aqui para dizer o que mudou nas nossas vidas depois de gravar o Nerdcast. Mudou muita coisa nas nossas vidas. Na verdade, na minha não mudou nada. A questão é que eu mal me lembro de como era a minha vida antes de gravar o Nerdcast. Eu me sinto meio Jack acordando na ilha. Eu me sinto meio como o Wolverine depois de receber o implante de adamantium. E por isso a gente vai recitar uma poesia Vogel. Tá, não vai. A gente vai mandar uns beijos pra todo mundo, os ouvintes, os meninos nerds e pra Xuxa. Então é isso. Então vamos marcar e que venha mais 250 Nerdcasts. Valeu, Nerdcast 250 anos. Tchau. Foi que nem a prova de tudo, a gente brinca lá no estúdio, às vezes, tipo, eu sou o Bear Grylls. Hoje estou no Morro do Vidigal. E para atravessar, imagina a situação assim. Estou na 25 de março, em plena véspera de Natal. Que nada, você como sobreviver num dos ambientes mais inóspitos. Uma vez eu sentei pra tomar uma cerveja, bebi umas duas, paguei, dei R$5 pro cara, na época era R$2,50 cerveja. Aí o cara chegou e falou assim, a nota é falsa. Porra, R$5 falso? Que merda. Pois é, né? Porra, que filha da puta. Cara, o cara gastou mais pra fazer a nota, né? Aí eu vi assim, falo, tá louco, meu irmão? Aí o cara chegou, é falsa. Eu sou tão tapado, cara, que eu olhei e falei, cara, não é falsa. O cara trouxe uma outra, era o jogo dos 20 mil erros, cara. Era tosco demais, cara. Que isso, cara? Eu nem percebi, cara. Eu já comprei, foi ingresso falso pra jogo do Flamengo. Com cambista. Com cambista. Puta. E aí chega lá na roleta e não passar, né? Voltar assim. O cara da roleta olhou e falou, é falso. Eu falei, que aí falso, você... rapaz. Comprei na Gávea. Até tinha sido na Gávea, né? Mas no cara que tava lá colado no poste, né, cara? Mas aí o cara falou, não, é falso. Aí eu falei, como é que tu sabe? Ele pegou o ingresso da minha mão, passou o dedão assim e apagou tudo do ingresso. Tá vendo? Caralho, cara. Sério, Beatles de novo? Porra, cara, mas a gente tá falando de rock and roll, cara. Puta, mas cara, tá, cara, a gente já falou de Beatles no programa inteiro, sério. Cara, não pode citar a Beatles. Eu não gosto, cara, eu não gosto. Eu acho uma revelação essa porra. O Mini Vanille do rock and roll. Mini Vanille do rock and roll. Meu irmão, mulher feia igual pantufa. Dentro de casa, meu irmão, tranquilaço. Mas sair na rua dá uma vergonha. Existe um advogado criminalista no Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, que eu não sou louco. Ele, em determinada situação, falou para uma determinada pessoa que, olha só, meu filho, você já fez a merda. Você está vendo essa pica aqui? Aí fez um movimento com as mãos, assim, né? Um movimento grande. Assim. Balançou as duas mãos equidistantes, certo? Exatamente, de forma paralela entre si. Movimento pra cima e pra baixo, duas mãos paralelas, aproximadamente na largura dos ombros. Por aí. Tá vendo essa trozoba? Essa aqui, você já ganhou, tá com o teu nome. O que a gente pode tentar fazer é pegar essa mega vara e dar uma diminuída. Mas prega no final desse processo, você não vai mais ter. Aceite. Concordo, achei uma bosta também. Isso ninguém tinha me avisado, pode falar bosta e cacete então. Porra, até caralho. Jovem Nerd adora, inclusive. Jovem Nerd vive com o caralho na boca. Ah, querido. Tá, como é que você cruza uma planta? Pega duas sementes, prende com fita crepe e joga debaixo da terra. Pô, como é que você cruza a planta? Você bota um Barry White, arruma um vinhozinho. Peraí, eu faço questão, tem que mandar o link pra eles. Você tem que ver a Kelly McGillis hoje. Meu Deus. Puta, cara, eu tô vendo aqui. Rapaz, caveira. Bota no Google agora Kelly McGillis com dois L's. Meu Deus. Pô, já tinha fechado meu Explorer não, aqui. Abre, tu tem que meu ver. Meu Deus. Nossa, parece que passou um F14 em cima dela. Cara. Vocês que estão ouvindo no aí, post. Eu vou falar uma parada que o Jovem Nerd vai cortar, hein, cara. É. Mas lembra de leve a Marília Gabriela. Essa imagem retrata, cara, com maestria a frase: o homem envelhece, a mulher apodrece. Quando era nova, era fútil. Ah, gente, quem não é, não é? Ele é uma pior, um menino chegou e falou, a gente saiu, ficou na boate e tal. Ele falou, ah, vamos sair final de semana que vem. Falei, vamos e tal, me liga. Aí ele me ligou e falou, ó, às 8 eu tô aí na porta do seu prédio. Eu falei, beleza. Aí daqui a pouco ele me liga, ah, esqueci de falar. Qual é o melhor ponto pra descer? Aí delete! Ai, eu, como assim? Eu não sabia o que falar, porque, tipo, já tava tudo marcado. Eu, ai, não sei. Pega um táxi. Pega um táxi, fodido. E a aí, mas ele pegou de ônibus? Como é que aí ele foi de ônibus, saltou, ainda virou pra mim, chegou meio suado, falou que eu saltei errado, eu ataque. Caraca, que desgraça! Né? Aí ele chegou no meu prédio, fomos no quiosque, na lagoa, ele voltou, mas ah, não tinha mais clima. Eu falei, beleza, então tá, o ponto de volta é ali, ó. Toma aqui o dinheiro da passagem. Toma aqui que eu perdi aqui no bolso. É, rapaziada, não é só papinho. Tem outros fatores. Olha só, eu não sou fútil, mas, cara, entendeu? Sei lá. Vai ligar pra garota pra perguntar qual o ponto que está. Adorei isso, adorei. Aqui é o Guilherme Briggs, extremamente gripado. Desculpem por isso. Desafio o Azaghal a editar essa minha tosse do meio da mensagem. Mas olha, eu tô aqui, parece que tem uma casquinha de pipoca no fundo da minha garganta. Pra deixar uma mensagem pros meus amigos do Jovem Nerd, pra família toda, pra desejar pra vocês tudo de bom, muito sucesso, mais Nerdcasts pra todos nós, e dizer que eu agora tô muito feliz em participar com vocês daquelas dramatizações em áudio, leituras de texto, de como eu fiz com Isaac Asimov, que eu fiz com Mochileiro das Galáxias, com Paulo Coelho. Isso é muito legal. Isso, pra mim, como ator, é sensacional. E poder ter esse feedback depois das pessoas, estimular as pessoas a lerem os livros também, é demais. E então é isso. Como diria a Phoebe Buffay de Friends, eu acho que a minha voz deve estar muito sexy com esse resfriado. Um beijão do amigão Guilherme Briggs. Fiquem com Deus sempre. Juntinhos, apaixonados, in love, sem destino por aí. No destiny, nobody own us. Essa noite pra nós dois é tudo. Tonight is for the both of us. It's all a dream. I love you. Agora Chique Borat. Together. You and me. And the moon. Like Adam and Eve. In heaven. Nice. No one to censor our judgment. That's nice. High five. I want you. Agora Britney Spears. I totally love. Just in the shyness. Running to the sea. Making love for the first time. Shakira. Completely spinning like a carousel. Sunshine to spire. Every other day the array fell. Agora Chique África. Me and you. You and me. Nothing is a sin. We are in love. Agora Chique Henri Cristo. This is my point. Você pode. E eu não estou traduzindo a letra, esqueci. Não preciso traduzir o meu poema, entendo em todas as línguas. E Pandora significa a presenteada, né? A The Gifted One, né? Ela recebeu tantos presentes, era mega qualificada. Era a mulher de primeira, partidão. A Megan Fox, se não tivesse aqueles dedões horrendos, né? Que era o irmão da Pandora, né? Que era Deus da Música, não é isso? O pandeiro, né? É que pariu, cara! Caraca, parabéns. Já falhou, cara. Uma vez quando eu tava morando em Ipanema, tava morando de aluguel lá e tava morando sozinho. E aí eu tinha instalado ar-condicionado na casa inteira. Trabalhava no motel e aí tinha vários ar-condicionados, assim, de reserva, sabe? Caralho! Mas era aquele ar-condicionado de 20 mil BTU, que é imenso, sabe? Aquele antigão. É quase um ar Fusca. Central, mas é um ar de parede. É. E aí eu levei, cara, 3 daqueles pra minha casa, do meu apartamento. E aí desabou o prédio quando tu ligou os 3? Não, quando eu ligava os ar-condicionados... E eu ligava, eu fazia ar central, eu ligava os 3, sabe? O prédio deslocava. Ele deslocava alguns milímetros toda vez, cara. E quando, assim, o tempo que eu morei lá, eu consegui mover o prédio uns 4 centímetros, sabe? Deus, cara, é conta de luz, né? Imagina. E aí o que acontece? Eu botei no quarto, que era meu escritório. E o ar-condicionado antigo pingava como o Niagara Falls em cima do ar-condicionado da vizinha de baixo. Ai, meu Deus. E eu não tinha posto mangueira, não tinha posto nada, porque no motel que onde eu trabalhava, podia ir água pra todo lado, que se foda. Cara, eu morava com eu e minha cadela, Jack. Aham, né? Jack Brown. Cara, um dia toca a campainha, é a vizinha de baixo enfurecida. Só que tinha chegado em casa, então eu tinha aberto a calça, sabe? Pra... né, relaxar um pouco, ainda não tinha trocado de roupa. Ao Band, né? Acabado de chegar, tava ao Band. E a mulher toca a campainha. Eu abro a porta pra falar com a mulher já vai falando, é um absurdo, eu botei esponja, botei não sei o que lá, é água, bate no ar-condicionado, bate na minha janela, bate que é tudo que é lugar. E ela reclamando, a Jack, a cachorra, passa correndo pra fora. Não, não é uma cachorrinha, é uma labradora, toda preta. Gigante. E louca. E ela passa pra fora, esbarra em mim, pula em cima da mulher, quase derruba a mulher no chão, e quando ela esbarra em mim, minha calça caiu. Inferno! A cena era a cachorra tentando lamber a cara da vizinha e eu puxando a calça do joelho, sabe? Pants underground. E eu, não, tudo bem, eu vou consertar o ar, eu vou consertar o ar, me deixa em paz, me deixa em paz. Bati a porta, sabe? A mulher nunca mais reclamou. Nunca mais reclamou, cara. É só no cinema que o nerd pega uma mega gostosa e... Você não vai ser o Shia LaBeouf, né, cara? Não vai rolar. E muito menos vai ter um robô gigante. Não, é mais fácil você conseguir um robô gigante do que pegar a Mega Fox, cara. Cada seriado tem a sua, seu jeito de chamar os 5 integrantes, né? No Google Five, por exemplo, era Rubi, Esmeralda, Safira, Diamante e Opala. Era Pedra Preciosa. Aham. Uhum. Oh, que... Pedra Preciosa e um carro, né, brother? Imagina só pau. Só bandido dentro. Se fosse no Brasil, ia ser irado. Fusca Brasília. Fusca Brasília. 147, Chevette e Opala, né, cara? E o líder ia ser o diplomata, né, cara? Adorei o portal de vocês, achei uma coisa moderna, achei uma coisa nerd, achei uma coisa bem nerd. Muito obrigado. É sensacional, eu disse, puxa vida, como eu gostaria de dar uma entrevista para eles. E aí, escrevi pro Eduardo e disse, Eduardo, adoraria dar uma... Pô, pedir uma entrevista, pode o um negócio. Ele que veio até nós. Eu pedi a entrevista. Olha só. Os papéis, quando normalmente as pessoas me pedem entrevista. Nesse caso, eu escrevi pro Eduardo e disse, Eduardo, você me consegue uma entrevista aí com o Jovem Nerd? Pô, mas que honra, que honra. É verdade, não é não, Eduardo? Com certeza, pô. Te mandei uma DM pedindo a entrevista. Sim, sim, sim. O universo conspirou a favor, né? Graças a Deus. Faz muitos anos que eu vi Tron. Pra que era aquele digitalizador? É a pergunta que eu ia fazer agora. Aquilo era um outro projeto da empresa, que era um teleporte. Ele faz com uma laranja antes, né? Ele vai, digitaliza a laranja, desintegra, armazena a informação da laranja dentro do computador e vai, solta outro raio e reintegra a laranja, reconstrói. Quer dizer, eles inventaram o teletransporte... E o filme se preocupa com joguinhos de computador? Porra, que falta de gerência. Teve uma vez que eu vi um cara falando sobre eleição na Suíça. Tava tendo uma eleição lá e ele foi lá pra Suíça e tal. Ele olhou assim, caraca, a eleição é feita, as urnas ficam sem ninguém tomar conta, nas esquinas. Uma parada bizarra, né? Ele foi perguntar pro cara que tava ceroneando ele na cidade. Aí perguntou, vem cá, mas ninguém vota duas vezes ou rouba a urna, não sei o quê. O cara abriu os olhos, arregalou. Sim, não, que isso? Imagina, isso acontece no Brasil? Ele, não, lá no Brasil também não, mas é que eu ouvi falar tanta coisa. Imagina. Eu ouvi falar tanta coisa.

Ai, tinha um que era horrível, que babava tanto. Ai, que foi na boate, né? Eu pedi pro amigo meu fingir que era meu namorado. Fingi que é banheiro. Aí falei pro meu amigo, você, pelo amor de Deus, chega lá, finge que é meu namorado, dá uns porros, me tira de lá. Assim, aí fiz isso. Eu não fugi indo ao banheiro, idiota. Não, eu voltei. E aí, sabe, tive que fazer esse teatrinho. Tem que fazer uma cena. É, teve que ter esse teatrinho. Ah, gata, que isso? É, foi assim mesmo. De novo, com outro cara, sua vagabunda. Era assim, pau, galera. Bate na cara. Tava na cara, toda babada. Que é isso? É, botou a mão no meio, babou a mão dele. Ai, que nojo. Mas eu ficava com ele também. Ele era meu amigo, mas eu ficava com ele também. Olha aí, esses 10 eram muito mais. Você sabe que a mulher multiplica. A da mulher tem que multiplicar por 10, velho. Ah, é? Mentira, homem. Mentira. O homem exagera tudo e a mulher sempre foi pra baixo. Mentira. Um amigo meu tinha um porteiro que só ele conseguia dar remédio pro cachorro. Remédio anal, sabe? Ah, tipo, é isso mesmo. Tinha que enfiar lá no... Pariu, meu irmão. E aí, o cachorro não deixava ninguém chegar perto, porque ele rosnava e latia pra todo mundo e mordia. Só o porteiro conseguia. Calcule o que esse porteiro não fez com esse cachorro. É sério, isso é verdade. Ele contratava o porteiro pro porteiro dar a dedada no cachorro. Fiar o remédio. E o cachorro só deixava o porteiro. Só deixava. Pô, matar barato é 5 e botar o remédio no cachorro devia ser um 100, né? Talvez, dependendo da situação, se o cara bota o remédio no cachorro, eu vou ali e já volto. Porteiro fazia de graça. Botei e tá lá no fundo, não vai sair. Pode ficar tranquilo. Cachorro nem reclamou. É um pudotói o cachorro dele, o coitado. Amuado no canto do quarto, assim, todo encolhidinho, todo choroso. Olhando pro chão, andando de rabo pra baixo, né? Não vai mais no colo de ninguém. Caralho. Fala galera, aqui é o Tucano. E outro dia eu tava na cantina lá da faculdade, tava tomando um lanche. De repente chegou uma menina assim, aluna, né? Eu não conhecia. A menina tava tremendo. E aí ela veio perguntar se eu era o Tucano. Aí eu falei que era. Ela ficou super nervosa, pediu autógrafo. Aí eu falei pra ela: calma, não fica nervosa. Ela: não, que isso, você é maluco. Meus amigos não vão acreditar, tal, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, porra, que orgulho, cara. Porque o Nerdcast, ele não tem só ouvintes, ele tem fãs, ele tem gente que se sente sensibilizado pelo conteúdo que é gerado. Não é simplesmente porque apareceu na TV e ficou famoso, né? São, sei lá, quase 5 anos ou mais de 5 anos aí, falando um monte de abobrinha, mas um monte de coisa legal também, que faz com que as pessoas acabem admirando todos os nerdcasters aí, principalmente o Azaghal e o Jovem Nerd. Então, porra, nesse dia me deu um orgulho do cacete de fazer parte dessa família. Conselho amoroso. Olá, Great Nerds Emperors. Venho aqui por meio deste contar rapidamente minha história, que pode parecer insignificante à primeira vista e pode ir se tornando cada vez mais insignificante afinal. Meu Deus! Me chamo Guto, tenho 15 anos e saí recentemente de um relacionamento um tanto quanto conturbado. What? Faz uns 5 meses. Que uns 5 meses? O que pode ser conturbado com alguém de 15 anos? Ela gostava do Crepúsculo e... Exato. Um dramalhão inacreditável. Foi isso. Desde então, não tenho mais muita coragem de entrar em outro relacionamento. Por que mais... é sacanagem, cara? Vem tomar que relacionamento? Ô, Guto, tu tem 15 anos, meu irmão. Cara. Ela roubou um jogo novo de videogame. Adota um cachorro. Relacionamento, cara. Porra. Não tá realmente... Um fedelho. Você é um fedelho ousado. Coitado do cu. Pouco tempo atrás, conheci uma garota nerd otome. Nerd otome? Não, otome. Otome, é alguma otome. Coisa japonesa, vai. Que identificarei como Lady L. Identificarei? Por quem tem imenso afeto. Nós conversamos o tempo todo sobre animes, filmes, música, jogos, Crepúsculo. Olha aí que coisa, uma vida de adolescente, parabéns. Como adolescente? Parabéns. Welcome to my life. Sempre procuramos estarmos juntos, etc. Mas nenhuma das partes consegue, de fato, dizer se sente ou não algo. É porque Morra. Vocês têm que estudar, fazer dever de casa e não dá tempo de dizer o que sente um pelo outro. Escolher um esporte, né? Caraca, eu vou te falar. E aí ele pede um conselho para nós, poderosos da internet. Se você gostar de música, aula de violão... Um esporte é sempre bom, né? Pra se manter saudável. Pode fazer inglês também. Inglês é importantíssimo. É, não, tudo hoje em dia é inglês. E vai vivendo, camarada. Vai vivendo. Segue a moda, compra um óculos sem lente. Família Restart. Tudo uma puta foda de sacanagem. Coitadinho. Se não gostou, vai xingar muito no Twitter. Aí uma vez eu entrei no prédio, não lembro de quem tava indo, voltando, sei lá, sei que a gente ia deixar o carro lá no prédio. Entramos, cheguei na minha vaga, pro carro, maravilhoso. Vaga marcada, né? Essa vaga do seu apartamento. As pessoas se debatem, brigam e discutem na porra da Assembleia, e eu tinha um caralho de um carro na minha vaga, mas legal. Aí eu fui lá no porteiro e falei, seu fulano, tem um carro na minha vaga. É, eu sei. É meu. Então, se ele falasse, é meu. Aí, ele dá coçadinha. E aí, passa a farinha. Eu sei. Não, que bom, já que o senhor sabe, então, não pode me explicar o que o carro tá fazendo lá? Porque não deve ser de morador. Não, aquele carro, vocês alugaram a vaga. Que isso? Vocês alugaram a vaga, eu embolso todo mês. Devia ser isso mesmo. Devia ser isso mesmo. Meu Deus. Falei, não aluguei a vaga. Alugou sim. Não aluguei a vaga. Aí levantou a voz. Você alugou a vaga sim. Tá me chamando de mentiroso? Meu Deus. Caraca. Aí eu olhei pra cara dele e falei, olha só, vou falar só uma vez contigo e ouça bem. Vai tomar no olho do seu cu. Já aconteceu de uma twittera famosa aí, lá do Rio de Janeiro, repassar vírus, cara, pelo Twitter, de boa fé. Porque ela recebeu o vírus de alguém que ela confiava pelo Twitter, retweetado, ela não abriu pra ver o que era e foi repassando. Um pouco, um monte de cara que seguia ela pegou o vírus. Eu soube de várias histórias assim nos anos 80. Lembra uma vez que a gente foi no Via Show? Nossa! Caralho, o senhor Dave Pazzo já foi no Via Show? É, fui, cara, fui. Eu aí, aí eu peguei uma mulher tão feia que até o segurança riu de mim, não foi? A mulher era horrorosa, cara. Eu já peguei uma mulher que era igual o cara do Caatinga ali. O segurança, ele não riu do irado. Ele teve um ataque de riso. Ele tava passando mal de riso. Óbvio que eu não lembro direito, eu lembro de uns flashes. Eu acho que eu perguntei pra vocês. Eu escolhi a mulher mais feia e falei, vocês duvidam eu pegar aquela ali? O irado era cabeludo na época. Era surfistinha Zona Sul, cara. Pô, meu cabelo era irado. Pô, mas ela era gente boa. Cara, olha só, cara. Ela parecia merendeira, cara. Sei lá, com seus 50 anos. Puta que pariu. Que fazem merenda em escola, sabe? Aquele panelão de arroz. E a mulher fica com aquele braço gigante mexendo arroz. Cara, mas era uma parada... Cara, era inacreditável. É, sem sacanagem. Essa eu acho que foi a mulher mais feia que eu já vi na minha vida, cara. Foi irado. Aquele negócio, eu nunca dormi com nenhuma baranga, mas já acordei com várias. Eu já falei naquele outro Nerdcast e vou falar nesse. Você pode ser pobre. É um estado social que pode ser mudado. Você pode até ser um fudido. Ser fudido não é ser pobre. Ser fudido é um estado mental. É verdade. Você pode ser um fudido, que você pode ascender dessa situação escrota. Sim. Mas você não pode ser burro. Vai comprar o banco pra pegar uma porra de um engarrafamento de 18 horas pra chegar em Itacuruçá sem ar-condicionado? Irmão, eu sinto muito, caro ouvinte, mas você tem mais é que se fuder. Quando você estiver parado na Rio Manilha, ali em Jungle Salo. Você olha pra trás e fala, eu estou a 35 quilômetros do Rio, não dá pra voltar. Eu estou a 700 quilômetros de Itacuruçá, tá vendo? Não precisa chegar lá tão cedo. Tá fazendo 45 graus, você tá com as duas janelas do carro abertas. Você olha assim pro carro do lado, você vê o calor emanando de dentro do carro, porque dentro do carro tá mais quente que no asfalto. Pra todos os lados que você olha, tem carro parado. Quando você pensar, porra, Deus não gosta de mim, eu sou um fudido. Não, você é burro. Aquilo ali não é culpa de Deus, a culpa é sua, porque você que escolheu comprar a porra do carro que você não precisava pra viajar pra um lugar que você, se tivesse bom senso, não iria. E meteu nessa merda num dia que não é pra sair do Rio de Janeiro, chamado Carnaval. O meu filho é fruto de uma bebedeira, velho. Olha, olha. Que isso. Olha aí. Quando a bolsa estourar, vai ser aquela surpresa quando vier o cheiro de cachaça, hein, cara? É uma história bonita, rapaz. É bonita, assim. Você vai botar o sobrenome dele de Barreiro e tudo, né? É, a Simone acordou do meu lado e falou assim, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, nesse nível, assim, sabe? Caraca, teu filho vai ouvir isso, cara. Como é que foi? Conta aí pra gente, por favor, cara. Agora conta. Eu e Simone saía, né, e tal. É um belo dia, a gente tomou um porro homérico na sinuca ali na Bambina, velho. E daí, cara, a gente não sabe como a gente foi pra minha casa, não sabe como a gente chegou lá. A gente tem um corte entre a gente, eu dando uma tacada no, na mesa de sinuca, a gente acordando. A gente acordando em casa. O cara deu uma tacada no próximo slide, o cara é pai. Tacada, bola dentro, pai. Zeus teve um momento de compaixão com ele, fez ele ficar normal, não tava mais maluco, e chamou ele pra um banquete com os deuses. Aí o cara encheu a cara lá, brother, e quis comer a mulher do Zeus. Olha só! Eita, merda. Ele chegou e começou um papinho na Hera. Ah, então... o cara foi muito mal agradecido, meu irmão. Aí a Hera chegou e falou pro Zeus, né? Aí, tá querendo me comer. Olha teus amigos aí. Aí, só que o Zeus nem ficou puto com ele. Achou graça. Porra, né, cara? Achou graça o cara lá, de calça riada, fazendo um helicóptero, tá ligado? Aí ele chegou e falou assim, eu vou zoar ele. Pegou uma nuvem e moldou ela pra parecer com a Hera. Olha, a primeira boneca inflável da história. E aí ele comeu a nuvem. Caraca, mas que festa, meu irmão. Caralho, calcule essa cena. O cara em cima da mesa do banquete, dando vexame, comendo a nuvem dos... Puta que pariu, cara. Aí acabou de comer a nuvem, levantou as calças e saiu falando pra todo mundo. Comia a Hera. E aí é que foi o erro dele. Porque aí o Zeus ficou puto. E aí é que foi o erro dele. Aí, porra, faz sentido. Comi e a mulher tá larguíssima, né? Eu não... Lélio, você tem algo a dizer para a Cíntia? Não. Nerdcast é tudo. Não, não. Mozão e preto. Mozão. A gente se conheceu em 2002 através do Mirk e eu não tinha outro lugar, a não ser o Jovem Nerd, a gente poder fortalecer ainda mais o nosso laço de amor. Mozão, você quer se casar comigo? Quero. Muito fertilizante nessa vida. Que bonito isso. Agora vocês têm registrado esse momento no Nerdcast para sempre. Registrado mesmo, agora eu posso garantir. Agora que romântico. Mostrar pros meus filhos, meus netos. Tem que mostrar antes pros seus pais que vão pagar a festa. A primeira vez que eu vim aqui nesse prédio, eu acho que era quarta-feira, um negócio assim, saí do trabalho e vim aqui. Aí cheguei aqui, pé, abriu a porta. Boa noite, meu amigo. Meu nome é Frederico, eu vou mudar pra cá no fim de semana. Queria saber com quem eu falo pra organizar a mudança, se tem algum problema, se é sexta-feira. Obviamente, eu tinha que me fuder, ela esconde essa bugosa que tava na portaria, né? Aí ele virou e falou, você vai sair pra cá? Você fala o Giovanni. Giovanni quer responder todos esses problemas, porque Giovanni, ele é o cara que é responsável pelo apartamento, você tem que falar pra ele, Giovanni. Eu fiquei olhando pra cara dele, tentando, puxando da memória o que ele tava falando, pra ver se eu conseguia reduzir o que ele falou na minha mente pra entender. Uhum. Mas eu não consegui. Foi caindo na besteira. Como?

Ai, cara, você é promovido, cara, na hora. Ou você vai conseguir a demissão, cara. É, sem dúvida, é um divisor de água. Vou dar, vou dar muito errado. Ai, caralho. Pela primeira vez na minha vida, eu lamento não ter um patrão, cara, pra poder mandar essa. Ai, caralho. Ai. Fazer da vida Poxa, não tento de novo porque, putz. Não, Paulo, fica à vontade, pelo amor de Deus. Se tiver que acontecer, vai acontecer. É, exatamente. Não, eu pensei, participação especial se houver. Porra, não. Porra. Você tá pensando em mim mais do que em vocês.